Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é o Jovem Nerd, Jovem Nerd, como o Sr. K disse, milhões! Gastamos milhões! Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd e o dólar caiu, o brasileiro subiu! É verdade. Olá, pessoas, aqui é o Sr. K e eu gostaria de dizer que fiscal da alfândega é que nem cavalo, ele sente o seu medo. Aqui é do Aldo Spore, depois dessas férias, eu vou precisar mesmo de umas férias. Que gente chique, meu Deus, essa gente chique, escritores conceituados, isso é uma coisa. Pois, aqui é portuguesa e eu saí da Europa querendo aprender a falar todas as línguas que eu ouvi. Oh. Ai, é tão legal. Bonjour, je suis Azaghal, je ne parle pas français. Olha só. É isso aí, estamos aqui para contar como foram as férias Nerd Tour 2011. Nada mais. Pois. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para mais uma semana de e-mails. Caneladas no Nerdcast. Vamos. E Azaghal, nós estamos de volta de férias. Olha aí. Chega de ouvir a mesma. A galera não aguenta mais ouvir a mesma mensagem. Eu tava achando ótimo. Eu ouvi que isso aqui não é uma quitanda. O mês inteiro a mesma gravação. Mas agora estamos de volta. Já com muitas novidades, Azaghal. Sim. O que temos? Semana que vem, galera de São Paulo, estaremos mais uma vez no Festival YouPix. Sim. Dessa vez com grande estilo. Sim, nós seremos curadores do Hub Nerd do YouPix. Caraca, isso significa que nós estaremos lá todos os dias do YouPix, certo? Sim, que vai acontecer do dia 17 ao dia 19 de agosto. Sim, e você quer saber onde é, como chega lá e tal, tem aí um link aí no post, saiba que nós estaremos lá ao vivo com Sérgio Malandro. Ha! Ha, glu, glu. Muito bom, cara. E Pereio Azaghal. O mestre maior da escrotidão. Isso. Paulo César Pereio. Faremos um Nerdcast ao vivo com essas personalidades fantásticas. Sim. Então, o que vai acontecer? No dia 17, nós vamos conversar com o Sérgio Malandrex. No dia 18, faremos um fight, como foi classificado lá. Chamado No Meu Tempo, onde vamos comparar coisas atuais com coisas da nossa época, nos 80 e imediações. Vamos decidir quem é melhor. Sim. Todos já sabem o resultado, né? E no dia 19, para coroar a nossa primeira participação como curadores do Hub do YouPix, vamos conversar com o macho alfa. Exato. Paulo César Pereira. Olha só, cara, que demais, cara. E aí que você entra, nerd. Isso. Que nós queremos que vocês mandem perguntas, tanto para o Sérgio Malandro, quanto para o Pereio. Exatamente, mande perguntas maneiras, né? Para mandar a sua pergunta é simples. Você manda um e-mail para nerdcast@jovemnerd.com.br. No assunto do e-mail ou subject, você coloca pergunta Malandro. Isso. Ou pergunta Pereio. Exatamente. E aí no e-mail você manda o Slave Robô, bota tudo no Excel e a gente escolhe as melhores. Exatamente. Certo? Então clique aí no post pra você saber mais informações de como ir ver o Jovem Nerd no YouPix. Isso. E agora mais novidades, Azaghal, o lançamento do mais novo livro de Eduardo Spohr. É uma puta novidade. Caraca, Filhos do Éden, volume 1, atenção. Merece um escarcéu digital. Exatamente, cara. Muito bom, cara. Depois do sucesso de A Batalha do Apocalipse... Exatamente. Eduardo Spohr vem com mais uma obra mais fantástica. Mais uma obra dentro do universo da Batalha do Apocalipse. Exatamente. Não é um spin-off, não é uma continuação, não é uma obra oportunista. Ablon não vai continuar suas aventuras por enquanto. É que a gente saiba, né? É, mas são outros personagens. Eu já tive o privilégio de ler. E é foda, é bem maneiro, é bem diferente. É mais pra um thriller, é uma aventura fechada. Dadas as devidas proporções, é como... Não, eu não estou dizendo que é, eu estou dizendo dadas as devidas proporções. É como se a Batalha Apocalipse fosse Senhor dos Anéis. Entenda o que eu estou dizendo. Não, eu estou dizendo que você é... Você está comparando. Sim, exato. Entendi. E Filhos do Éden é como se fosse mais pro Hobbit. Sim, entendi. No estilo da história. Entendi. Entendeu? Mas é muito maneiro. Então, se você quiser já reservar o seu pré-venda para o dia 30 de agosto, clique no link para o seu Saraiva. Como vocês sabem, nós temos a parceria com o seu Saraiva. Tem desconto especial no Jovem Nerd no seu Saraiva, nesse link que você clicar aí até o dia 30. Então, reserve já o seu Filhos do Éden, novo livro de Eduardo Spohr. Espetacular. E se você não quiser ouvir o feedback geral dos últimos Nerdcasts de férias e do último Nerdcast sobre fotografia, sim, você pode pular para 16 minutos e 53 segundos. Isto aqui não é uma quitanda. Muito bem, muitos e muitos e muitos e-mails sobre os últimos 4 Nerdcasts. Não dá pra ler tudo porque a gente tava de férias. Mas, basicamente, Gilly Lubeck envia o link com os clichês fotográficos de cidades turísticas e sobre o último Nerdcast, profissão fotógrafo. Mas faltaram alguns clichês nesse post. Faltaram? Por exemplo, faltou a pessoa segurando a pirâmide invertida no Louvre. Segurando agora tem é, isso? Tem, é, isso? É clássico já. Ó, tem a galera no Abbey Road lá no... Tem várias, tem vários legais, né? É, tem o cara sentado na pedra, tem... Ah, segurando a torre de Pisa, essa é clássica. De braço aberto na frente do Cristo. Olha aí. Olha, essa beijando a esfinge eu não conhecia. Aí, já vem, né? Maneira. Essa aqui também é maneira, ó. Ah, o dedinho segurando o Taj Mahal, que maneiro. E a metalinguagem que tem, né? Tem o outro cara tirando. Muito bom, então eu cliquei pra você ver as fotos, clichês que você tem que tirar quando você visitar esses lugares. E Felipe Bires manda o resultado de sua lente macro improvisada. Como é que é uma lente macro improvisada? Acho que ele usou, misturou algumas lentes, sei lá, e fez uma ele lente. Ele misturou várias lentes? E filtros, né? Ele pegou uma lente, pegou as lentes de binóculo juntas, a capa de borracha do binóculo, fez uma gambiarra. Ai. Ele fez uma gambiarra com lentes de binóculo, uma borracha e uma lente antiga. E funciona, olha lá, as fotos maneiríssimas. Ficaram fodas. Ó. Parabéns. Você pode comprar uma lente macro também. Também, é bem fácil. Facilita. Muitos nerds mandaram o link da tirinha do blog Um Sábado Qualquer, que é muito foda, inclusive. E a tirinha é baseada no Nerdcast de mitologia nórdica. É mesmo ou foi uma coincidência? É mesmo, tá escrito lá. Ah, é mesmo, tá escrito lá, então. E também envia um vídeo da Saga of Bjorn. Cara, é uma animação muito maneira, cara. Também sobre o mesmo tema de Nerdcast. Muito legal o Viking querendo ir pro Valhalla, cara, coitado. Sofreu. Veja aí. Marcos Guilherme envia sua homenagem ao Jovem Nerd no jogo Minecraft. Ok. Olha lá, ele fez o nerdinho com aqueles bloquinhos do Minecraft. Então tá bom. Dá um trabalho isso, cara. Dá. Trabalhar também dá trabalho. Só que dá mais resultado. Primeiro e-mail, Vinícius, 27 anos, fotógrafo 360 graus, Blumenau, Santa Catarina. Quem é o fotógrafo 360 graus? Porra, sendo foto-explicativo isso. Ah, tá, porque ele vai, ele tira fotos. Se ele fosse fotógrafo ginecológico, você acha que seria tá, o quê? Tá, entendi, ele tira fotos 360 graus. É claro que sendo fotógrafo, e sabendo quem são as três figuras convidadas pro Nerdcast, diga-se de passagem que são fotógrafos excepcionais, minha reação a abrir a página do Jovem Nerd não poderia ser outra, senão, caraca, que massa. Certo. Gostaria de apontar uma curiosidade. Com certeza Danilo, Igor e Renato sabem, mas não comentaram. A captura em RAW não é privilégio de câmeras profissionais. Toda câmera digital, por mais simples que seja, captura em RAW. Acontece que alguns modelos apenas disponibilizam para o usuário a imagem já processada e convertida em JPEG. Pô, mas aí não adianta porra nenhuma. Mas o que eles disseram, na verdade, é que algumas máquinas têm 2 slots de cartão e aí elas salvam ao mesmo tempo o JPEG num cartão. Isso. E o RAW no outro. Mas eu vou dizer mais. Eu viajei agora, estamos de férias, hora bola, não tenho culpa. E eu levei minha máquina e ela salva tanto a foto JPEG quanto a foto RAW, se eu quiser. Sim. Mas aí tu vai ocupar mais rápido o teu, né? Vai lotar mais rápido o teu cartão. É por isso que eu comprei um cartão caprichado. E eu bati todas as fotos e salvei, tanto em JPEG quanto em RAW, no mesmo cartão. Excelente. É, vale a pena. E você nunca vai ter tempo de mexer. Não, no vou ter tempo, sim. Tem um camarada que já conversou comigo por MSN, o Felipe, que vai me dar, ele é professor de Lightroom, me dar altas dicas de como tratar as fotos RAW. Oh, maneiríssimo. Toma aí, Jovem. Então repassa aí pra galera. Não, não, depois dessa sua presunção falando que não ia mexer, tu vai ter que aprender sozinho. É. Dalton Vinícius Zangelme Zerbeto. Caraca, meu irmão. Caprichado. Porra, que nome é esse? 25 anos, fotógrafo, videomaker e publicitário. Tá caindo naquela categoria. Qual categoria? Que diz se você faz muita coisa. Não, deixa o cara. Mas fotógrafo e videomaker tá ali, né? Com publicidade, né? Tá, beleza. Vamos acreditar nisso. Uhum. Sou fotógrafo profissional desde que me vim para este mundo. Este mundo tá esquisito. Tudo que sei sobre fotografia, sei por meio de meu pai, que aprendeu pelo meu avô, que aprendeu com o pai dele. Olha. Ela vai dizer que a família Zangelmi Zerbeto é a inventora da máquina fotográfica. É, exatamente. Desde o início. Ou seja, meu bisavô já era fotógrafo. No caso, eu sou a quarta geração de fotógrafos da família. Ou seja, corre nas veias o sangue do fotógrafo. Caraca, o filho do Dalton tem uma responsabilidade foda, né? Se ele tiver um filho ou se ele tem um filho. E se ele quiser ser modelo? É. Não que seja uma canelada, mas discordo de muitas coisas ditas nesse Nerdcast. Por exemplo, faculdade de fotografia. Vou tentar explicar da melhor forma a minha visão sobre o assunto. No caso, quando se vai fazer uma reportagem, eventos, um book ou um still, fotos de produtos para catálogos, ninguém lhe pede onde está seu diploma de fotógrafo. Acho que ninguém pede nunca, né? Há uma discussão muito grande na área se o fotógrafo é técnico ou arte. Ou seja, se for técnica, pode ser ensinado e se for arte, poderá ser um dom. Acredito que a fotografia seja... Eu não sei onde esse cara quer chegar. Porque no programa tinha pessoas que aprenderam e dão aula e tinha pessoas que aprenderam na marra. Então, é isso aí. Ele tá querendo falar o quê? Ele não fez faculdade de fotografia e ele quer defender que ele tá certo. Mas você tá certo. Você não tá errado em não fazer fotografia. Mas quem faz também não tá errado de fazer. Também, exato. Uma coisa que não foi dita é que o negativo ainda hoje tem bem mais qualidade do que uma câmera digital, já que o limite de tamanho da imagem final ampliada é bem maior do que os limites da câmera, aproximadamente 25 megapixels. Ou seja, a câmera comum de filme tem mais qualidade que uma câmera digital, mas aí, se você for imprimir uma parada do tamanho do Empire State Building, eu acho que isso talvez faça diferença. É, se for fazer um filme, filmar o Batman no IMAX, o cara vai imprimir no IMAX de 70 milímetros lá. Aí, beleza, mas porra, né? Tá, das limites. Já deve existir uma câmera que é super, mas eles não lançaram ainda porque eles vão lançando aos poucos. Eu estou segurando a câmera que é melhor. Pô, mas isso, se você tem alguma dúvida? Aí ele diz aqui, a fotografia está mudando muito rápido. O cara tá saudosista pra caralho. É porque, entendeu? Quatro gerações. É. Entendeu? Está praticamente casada com a informática. Uhum. A tecnologia. É, assim como tudo no mundo hoje, né? Um casamento que todos querem fotografar. Todo mundo quer. Ficou mais acessível, mais barato, mais rápido. E quem diga que piorou, outros dizem que melhorou. Como estamos no ramo há, por que não, séculos? Sabemos que está dobrando a cada 6 meses. Dobrando o quê? Dobrando o número de pessoas fotografando? Número de fotógrafos? Não sei, ele não disse. Alguma coisa está dobrando a cada 6 meses. Acho que esse novo mundo está oferecendo uma visão diferente sobre ela mesma. A fotografia em si está mudando e o modo de fotografar também. E ao invés de fechar as portas, está abrindo portas. Por exemplo, esse cara tá loucaço, meu irmão. O cara andou tirando aqueles químicos pra valer. Ele deve ter um laboratório ainda, que ele revela filme pra fazer outdoor, não sei. Ele tá. Tem que ver a ventilação aí do teu laboratório, mano. Ele diz aqui, o laboratório dele foi desmontado, mas ainda hoje tem um espaço de sobra para meu estúdio de produções fotográficas e audiovisuais. O que não vale é ficar parado, a fotografia tem sempre algo novo a oferecer. Cara, esse e-mail foi o famoso falou e não disse nada. Tá beleza, valeu. Minha opinião, o fotógrafo tá mudando aí. Não, tá ótimo, tá mudando, mas tá tudo igual no final. A gente voltou de férias e tá valendo, vai. Mariana Sillinger, 28 anos, ex-consultora de processos, atual fotógrafa. Niterói, Rio de Janeiro, olha aí. Sim, larguei uma carreira no mundo corporativo para ser freela em fotografia. E não me arrependo em nada. Parabéns, próximo. Como assim, cara? Não sei, cara. Não, vamos ver o que ela tem a dizer aqui, cara. Se ela falar que a fotografia tá mudando rapidamente, eu vou ficar putaço. Atualmente, fotografo tudo e qualquer coisa, de produto a funeral, afinal, recomeço de carreira assim mesmo. Mas tendo que me especializar na fotografia de joias, que requer custo baixo de equipamento e muito saber fotográfico para ter uma imagem legal, aí ela mandou um link aqui de uma foto dela, de joias. Desde 2007 acompanho semanalmente o Nerdcast, nunca tinha ouvido um tão perfeito de informações extremamente concisas e objetivas. Além da experiência dos profissionais que foram citadas, a parte em que vocês falam sobre equipamento é simplesmente fodástica. Teve gente que achou chato, porque não se interessa pelo assunto, como sempre, né? E teve gente que achou legal, que bom. Todo leigo age em relação à sua câmera como adolescente em relação ao pau. Que isso, cara? Tá ótimo. Esses e-mails estão caprichados. Quanto maior, melhor. Eu estou cansada de explicar que isso é uma falácia que todos me perguntam sobre equipamentos, pois tenho a minha opinião dos colaboradores da Standcast. Faz uma boa foto não é a câmera, mas o olhar por trás dela. Poético ou clichê, não importa. É a máxima da fotografia. A partir de agora, nem respondo mais. Apenas envio o link para ouvirem o Nerdcast. A parte em que citam sobre a formação em fotografia é exatamente o que eu penso e batalho para disseminar entre os colegas de profissão. Ter experiências, viver em experiências de outras áreas, com certeza abre possibilidades maiores para fotos incríveis do que passar 2 anos e meio estudando como regular uma câmera. Ir a exposições, analisar fotos de outras pessoas, ter conhecimento de pós-produção e arte, com certeza possibilitarão imprimir imagens muito melhores. Excelente, então vamos todos para as ruas queimar as faculdades de fotografia. Esse foi o famoso disse, falou, falou e disse exatamente o que a gente disse. É, exatamente, vocês não disseram nada. Não, mas ela estava empolgada, era isso. É, mas os e-mails vocês não acrescentaram porra nenhuma. Que isso? A galera tava sentindo falta da leitura de e-mails, dessa interatividade. Tá, mas hoje eles talvez falarem realmente não fazia tanta falta assim, né? Mas vamos lá, vamos contar como foi a nossa viagem. Estamos chegando, tudo é festa hoje. Tudo é festa. Tem o time Jovem Nerd e o time Azaghal. É, exato. Cada um foi pra um lado, né? Vale até um subtítulo pra esse Nerdcast, que é O Mundo Não É o Bastante. com a música do James Bond atrás. Olha aí. Boa. Mas então, nós aqui encontramos o Sr. K em Nova York e o time Azaghal foi pra Europa. Muito mais, meu amor. Eduardo Spor em Paris. Exato. E um amigo imaginário em Paris. Sim, sim. Olha só. Hoje eu tava vendo as filmagens da viagem, eu filmei a palestra do Azaghal inteira na Campus Party. Ah, calma, olha só, presta atenção. Ai, como ele não conseguiu assistir. Nós não íamos viajar esse ano, mas a Campus Party nos convidou pra fazer uma palestra lá na Campus Party da Espanha. E aí, eu nos claro convidou, que aceitei. Não. Convidou você. Sim, mas... Não, de picona. E aí chegamos lá, a Iberia, uma excelente companhia, gosto de falar aqui o nome. Perdeu minha mala. Olha aí. Depois de uma viagem de corno. Coisa boa. Eu tinha uma lembrança, eu tinha viajado com meus pais de Iberia há muitos anos, há uns 20 anos atrás. E eu lembrava que a Iberia era tosquíssima, sabe? Há 20 anos atrás, imagine hoje, né? Carpete marrom com marca de cigarro, sabe? Eu lembrava disso. Ai, aquele cheiro. Na época, podia fumar no avião. E aí eu falei, minha lembrança negativa de voar Iberia deve ser, em parte, pelos cigarros do voo, né? Muita gente fumando o tempo inteiro, é desagradável. Mas não, não é o cigarro, porque não pode mais voar no avião e o voo continua sendo extremamente desagradável. É, o cheiro de nicotina ainda tá... O cigarro tá lá, impregnado. Ainda tá impregnado. E as marcas de cigarro ainda estão nos tapetes do avião, cara. Nossa. E o nosso voo teve um complemento, o voo de ida, que foi, a gente viajou na classe animal, claro. Animal Class. Não existe conforto na classe não animal. Existe, não existe, mas você pode ser bem posicionado. Pode. Já estávamos posicionando aquela galera que não para de falar... Um minuto. Sabe o que eu acho bizarro, cara? Sempre tem um maluco que leva uma criança. Eu não entendo como é que nego viaja com a criança de 1, 2 anos, cara. Eu juro que eu não entendo essa parada. 5, 6, 7 anos, tudo bem, vai pra Disney, pra Europa e tal. O cara sempre tem, meu irmão. Mas, tá brincando, tem que viajar, né, cara? Rapaz, não tem primeiro, como. Primeiro, pra onde a criança com 1 ano, cara? Pra onde? Já vai ver o pai que mora longe, a avó. Ah, cara, mas sei todo lá. Mundo tem, não. Olha, não. Todo mundo tem nesse mundo, que é isso? Mas aí o voo foi uma merda. Papi. Não tinha ar-condicionado na classe animal. Não tinha. Mas seu povo. Cara, todo mundo que já viajou de avião em voo internacional, principalmente, sabe que você sente frio no avião. É, eles dão... Levar casaco é uma parada normal. Ah, vou levar o casaco e eu vou viajar de avião. Mesmo que você saia de uma cidade quente, você tem que levar casaco. No nosso voo, meu irmão, era um suadouro. Eu fui no banheiro, molhei lá meus algodõezinhos de limpeza de pele, molhei, comecei a colocar algodão molhado na nuca, dentro da blusa, cara. Que inferno! Mas as pessoas chatas falavam em espanhol? Não, em português, em português. Sabe de quem que é culpa disso? Eu cheguei à conclusão disso no meio do Times Square. Isso é culpa do Lula. Porque caiu a porra do dólar, a economia brasileira estabilizou, agora tem uma porrada de creusas e nens viajando o mundo afora e queimando a porra da imagem do brasileiro lá fora. Creusas e nens. Mas o povo, deixa o povo viajar. O povo é uma merda. O povo é uma merda. Deixa o povo ser feliz. O povo tem que ser feliz. O problema é o povo ser feliz atrapalhando o resto da galera. Sacanagem. E sabe quando você embarca e você tem aquele sentimento de minha mala não vai chegar? Ai, gente, isso é horrível. Isso é horrível. Eu saí do Brasil com um sentimento esquisito que minha mala não ia chegar junto comigo. Ah, isso atrai, sabia? É isso que atrai. O nome desse sentimento é previsão ou bom senso. Era mais bom senso, porque peguei um voo de Curitiba até São Paulo. Aí cheguei em São Paulo, peguei um voo da Ibéria até Madrid. E depois em Madrid eu peguei um voo da Ibéria até Valência. Não ia dar certo. Ô, gente, mas eu não entendo. Não consigo entender. Como é que uma mala não chega? Você tem etiqueta lá, tudo bonitinho. Porque a mala não tem perna, então ela não tem vontade própria. Ela vai numa Se ela tivesse, ela iria sozinha pra avião. Mas aí eu cheguei em Valência e aí, cara, foi engraçado porque a gente foi num voo grande, internacional, pra Madrid e no aviãozinho que a gente pegou pra Valência era um voo bem pequeno, né? Cara, era muito pequeno. Tipo teco-teco. Era tipo teco-teco. É, a escada. Deus, foi a primeira vez que eu fui num avião que a porta é a escada. Olha, descer a porta já é escadinha. Foi ótimo, foi Indiana ótimo. Jones. O avião é tão pequenininho, tem motor de Fusca, sei lá, não faz barulho nenhum, cara. E não cabe mala nenhuma, por isso a mala não cabe. A minha mochila, que é mochila de dwarf pra viagem, ela não coube no compartimento de bagagem do avião. O piloto teve que botar no bagageiro. E é igual o ônibus. Caraca, que maluco da viagem. O piloto chega lá, deixa igual. Eu botar aqui no bagageiro. O piloto que saiu pra caraca, que rodoviária. Chegamos lá em Valência, que é uma cidade fantástica, inclusive. A esteira começou, sabe? Ligaram a esteira. Passaram 4 malas, desligaram a esteira. Caraca! Foi assim mesmo. Caraca! A esteira não chegou a dar uma volta completa. Aí eu olhei pra André e falei, nossa mala não chegou. E isso porque a gente passou a noite toda suando que nem os animais. Estavam cheirosinhos. E não tinha peça de roupa sobressalente, nada. Tava colado na cabeça. Ai, gente, que horror. Puta, a sorte, entre aspas, foi que a galera da Campus Party tava esperando a gente e ajudaram a gente lá com a Ibéria pra localizar a mala e ficaram ligando e tal. Mas eu passei 2 dias sem mala. Aí a gente teve que comprar roupa pra poder sair, né, e tal. Aí deixaram a gente num shopping, que eu juro que eu achei que eu tava em Vilar dos Teles. Foi. No Braz, sei lá. Foi Valência Madureira Shopping. Caraca, tinha uma C&A, no shopping. Aí eu falei, vamos comprar aqui na C&A, que é baratinho, a gente não gasta o dinheiro da viagem. É. Cara, todas as roupas horrorosas. O vestiário fedia CC. Nossa. Eu não tava aguentando ficar... Ah, mas o pessoal na Europa não toma banho não, hein? Eu falei, olha só, não vou experimentar não. Compra isso aí mesmo, vambora. Aí compramos qualquer roupa. Eu falei, eu tenho esperança que minha mala chegue e eu não vou comprar calça, eu vou comprar só uma camisa apertada mesmo. Não, comprou cueca. Um kit cueca, um kit meia. Aí a mulher do hotel falou, olha, chegaram suas malas. Eu, puta, fiquei todo feliz. Falei, só um dia desci pra pegar a mala da portuguesa e uma outra mala genérica. Que eles mandaram errado pro hotel. Ai, meu Deus! Aí, olha, essa mala não é minha, é só a outra. Aí liguei pra Campus Party, eles ligaram pra Ibéria e tal. E aí eu passei mais um dia sem roupa. Mas você fez igual nos filmes? Abriu a mala genérica e tinha chicote? Calcinhas mastigáveis? Não tinha nem como abrir. Falei, porra, pelo menos a portuguesa tá com as roupas dela e tal, mais fácil. E aí, o secador, não é? O secador, não, não levei. Não levou o secador? Comprou lá. Ah, até metade da viagem não tinha nem secador, nem escova de cabelo. Meu Deus, gente, porque não vendia escova de cabelo na Espanha. Nunca vi. Só vendia pente. As espanholas só usam coque. São todas as dançarinas do Flamengo. Now boarding, final call. A Campus Party foi uma beleza. Foi vergonha alheia? Ai, meu Deus. Cara. Primeiro que foi assim, é uma sensação horrível. A Zagal vai dar uma palestra, não tinha ninguém pra assistir. Tinha um, melhor ainda. Tinha um fã. Aí apareceu um fã brasileiro, o Lucas, né? Isso. Que depois encontrou a gente em Barcelona e fez um tour com a gente. E um genéricos lá. Que... Mas tinha o quê? Umas 10 pessoas? 20? 10, 10. Ah, que bom, pessoas. Gente. Melhor ainda, a pessoa fica mais solta. Cara, né? Mas eu ri. Onde parece um fiasco, né? Que fiasco. Ele fica com essa merda de falar portunhol. Eu falo português. Nego, tem que me entender. Ele não, fica com essa merda de falar portunhol. Eu sou um cara esforçado, eu quero me comunicar. Chegou na hora o cara, você fala bem espanhol, pode dar palestra em espanhol. Em espanhol. Mas você sabia que se botar um sotaque eles entendem melhor? Eu não sei o que é. Não entendem não, a gente que fica nessa ilusão que não tá entendendo. Não, cara, é horrível. O Azaghal falou português e botou um sotaque e achou que tava falando. Ele falou bate-papo. É um bate-papo entre amigos. Eu falei, cara, nego, não sabe o que é bate-papo. Tá que nem o senhor Emi, né, quando foi a Argentina. Pega, por favor, a chave do meu quarto. A chave. É só botar o sotaque. Assim, o que acontece? A viagem... Ah, vocês viajaram de graça. Não, não. Tudo tem um preço. E esse foi o preço da viagem, cara. Nossa, pô, Zagal, tava travadaço. Sem jeito, mandou lembrança. Tava, por favor, eu quero ver esse vídeo. Aliás, lá, não tava sem jeito, não. O sem jeito ficou com tanta vergonha que foi embora e nem mandou lembrança. Agora é... Prontos. Aí depois, não foi só isso. Aí os caras, acabou a palestra vexatória? Vamos para o Brands and Mustaches. Eles convidaram a gente. Uma salinha lá de Brands and Mustaches. Convidaram a gente para participar de um almoço que chamava Eat and Tweet, que era de uns tuiteiros influentes da Espanha. Aham. Uhum. Aí, vambora, né? Aí antes teve legal. Português uma antessala que o Azaghal fez amizade lá com o espanhol. Pô, ele deu altas dicas de Granada. Ele deu altas dicas. A parada da cidade de Granada só existe a Alhambra e o sorvete famoso. Ele, olha, vá a Alhambra e coma o sorvete famoso. Meu Deus, tá parecendo São Lourenço, isso aí. Você tem que comer o doce de leite, hein? Aí o Azaghal começou a conversar com o cara. Tinha umas batatas fritas num pote, no outro mais azeitonas. E não tinha palito pra pegar azeitona. Ih, ai, que nojo. E azeitona dentro da água. Ai, que nojo. Azaghal, mas na Espanha não se usa palito. Na Espanha meteu não tem essa. Meteu a mão no pote. Ah, que maluco. E arrancou as azeitonas. Ah, eu tô olha vivo aí e feliz. A azeitona da... Tá parecendo o Sr. K, né, Sr. K? Azeitona da salmonela. Sr. K arriscou tudo, normal. Eu vi a banquinha de rua mais trash possível. Ele fala, é agora. Eu vou almoçar agora. Aquela salsicha que fica lá naquele negócio girando. Preta. Parecendo um cocôzinho girando. Essa mesmo. Tava bom. Aquele kebab de cordeiro tava bom pra cacete. Mas o Sr. K tem uma observação que é... Pertinente, muito obrigada. E eles são honestos. Eles estão te mostrando. Ah, sim. Você tá vendo essa merda aqui? Eu te cobro 10 dólares por essa bosta. Vai! Vou. É honesto, não tá lá na cozinha lá escondido. É. Não, é ali na tua cara. É, você tá vendo ali. Não, eu acho que isso é melhor do que as cozinhas que devem ser, né? As cozinhas de Nova York. Sem dúvida. É, porque as cozinhas estão lá dentro, cheias de rato, barato. Ali não tem rato, não tem barato, não tem nada. Pois é. Vamos parar pra isso. Se for falar, pensar em cozinha, meu irmão, tu nem come, cara. Tu não come lugar nenhum. Em Paris, o nosso cozinheiro lá, que era o dono do restaurante, tava caindo na porrada com o cara, que? Virava a bisteca, dava um soco no maluco. Paris tem uma noite que acaba cedo, engraçado. É, né? Diferente da Espanha. Eu nunca vi isso. Totalmente diferente. E a gente achou um restaurante aberto, um bistrô, entrou e pediu lá 4 filas com fritas, que era entrecôte. Entrecôte? É. Entrecôte. Fila com fritas, entrecôte. A gente escuta uma gritaria foda em francês. Que e é daqui isso? A pouco sai um cara lá de dentro, uma todo rasgado e o dono do restaurante empurrando ele. Caraca. Meu Deus. Cara bebom, E vem em seguida o nosso bife. É. Como tava acabando, quem fez o nosso prato foi o dono do restaurante. Dava pra ver, tinha uma portinha aberta e o cara tava fazendo ali. E o maluco entrou de uma de querer brigar com o dono do restaurante. O cara descia, o cara tava fazendo o bife, parava, tava um soco no cara, o cara caia no chão, aí voltava. No final o cara batia na carne e batia no cara, sabe? Bati o bife na cara do... No cara. É por isso que tava tão bom, né? Ai, que nojo. E no final, o Dudu vira pro dono do restaurante, que caiu na porrada, e vira e fala assim, c'est très magnifique. C'est magnifique, falei assim. Magnifique. Cara, se amarrou, cara. Falou obrigado, em português com a gente, tchau, tchau, obrigado. É. Falou em português, tchau, tchau, obrigado. É um hábil da língua portuguesa, cara. Bom, gente, mas eu não entendo. A gente come tanta bosta lá e não dói o estômago, não acontece nada. É, eu cheguei aqui com um pão francês, piriri. Entendi nada. É, caraca, como? Mas, cara, é porque você tá no modo viagem. E no modo viagem, você não tem tempo pra ter nada. Exato. Eu acho que é, porque na Espanha, os restaurantes são decorados com presunto. Não, é parede. O cara não tem decoração, não. Vamos pro restaurante, vamos. O que a gente bota nas paredes? Presunto. E no teto? Presunto. Cara. Porco morto, né? Sério. É um monte de patinha pendurada. Aquelas patinhas, sim. É, aquelas colchões. A cada quatro patinhas. E, cara, tá lá o presunto pendurado e você pede. Ah, vê aí um pouquinho de uma porção de Ramon, cara, tira o presunto do teto, corta e bota no teto de novo. Caraca! O cara vai lá e corta o cadáver do bicho que tá ali em cima há meses e te dá a carne crua. Na Espanha existe a cultura do Ramon. Todos os lugares são decorados com presunto. Até nas casas mais chiques, em algum lugar tem um presunto pendurado. Ai, tem um presunto, né? Tem um pedaço de porco morto na sala. Uma peça de pata negra aqui no Brasil custa pra mais de R$1.500. Muito mais. Na Espanha, custa 50 euros. Poxa, a pata inteira. Eu trouxe, eu fiz um contrabando de chouriço, eu trouxe bastante carne ilegal pro Brasil nessa viagem. Tá maluco, trouxe eu uma fiquei, mala de chouriço. Eu fiquei com vontade de trazer uma pata negra, botando uma mala de violão. Cara! Traz um violão da boa. Ah, violão é Raimundo, só cabra Raimundo. Digamos. Trazer. Né? Eu falei, não, não vou levar porque é muita escrotidão. Levar um presunto gigante nas costas na viagem. Cara. Já que a gente tá falando presuntos, não pode deixar de falar dos queijos franceses, né, cara? Queijo lá é podre. A gente tava na casa do amigo imaginário, né? A casa era pequena, né? Ele abriu a cozinha e eu achei que alguém tinha, sei lá, tirado o banheiro, coisa assim, né, não, cara? É verdade, essa parada é não é lenda mesmo, não. Caraca, a parada é... coitado. Puta, caralho, apartamento cara. Antigo com problema de encanamento. Não, o esgoto tá voltando. O esgoto tá voltando. Tá dando refluxo. Não é piada, cara. Não é piada. Alguns cheiram a chulé, outros cheiram a banheiro sujo. Assim, é nesse nível. Cara, né? A gente tava no hotel lá, quando a gente foi a São Michel, lembra, Dudu? Eu fui tomar café da manhã e tinha um queijo que era escuro. Que era da cor de um pudim queimado, sabe como é que é? Deus. Que nojo, gente. Não, fedia podre, mas aí o Andrés falou, quanto mais fedorento, melhor. Melhor. Pô, imperdível isso, hein? Como assim melhor? Esse é o lema dos franceses. Olha, o povinho asqueroso, o povinho que faz jus a toda a fama que tem. Vai. O Pepe Le Pew não é francês à toa. Ah, bon amour. Você sabia que eu cheguei lá doido atrás de um Pepe Le Pew? Pros franceses, o Pepe Le Pew é italiano. É. Ah, é? Admitem que eles são fedorentos que nem gambá. Gente, eles fizeram os melhores perfumes por causa disso. Lá o desodorante era fixação 96 horas. Sério, é verdade, tinha no mercado. Não é, Dudu? Caralho. E mesmo assim tinha gente fedendo a beça, cara. Porque, segundo o amigo imaginário, eles não costumam trocar de roupa todo dia. Ai, ai, ai. Ah, vai tomar no cu, né? Que povinho lindo. Que povinho desgraçado, cara. Now boarding, final call. E aí, mas finalizando o Campus Party, o que aconteceu lá? Não, aí, calma, teve o Brand Zemostés que o Azaghal meteu a mão nas azeitonas nojenta. Portuguesa fala da classe dos outros como se a classe dela fosse impecável. Eu não meti a mão dentro do pote não, nojento, não. Não, mas tu pegou sopa e jogou no, como se fosse molho de salada. Não, olha só. No lado da salada vinham dois copinhos pequenininhos, tipo copinho de conhaque, sei lá. De cachaça. De licor. De shot. Dois copinhos de shot com os molhos, um vermelho e um verde. Eu não pensei duas vezes. olhei o molho vermelho, tá aqui na salada, ué. Falei, vai ver que é pra escolher, né? O vermelho ou verde. Caraca, é porque ela não conhece a máxima internacional de quando você não sabe, espera os outros fazerem. Não, mas é que eu tinha certeza, não tava na dúvida. Quando eu olhei, tava todo mundo bebendo aquela merda. Era gaspacho. Tal do gaspacho, que era pra beber. Era uma sopa fria pra beber. Ela ainda falou pra mim, joga o vermelho que fica bom. Pô, minha mãe, a salada ficou bom. Cara, eu só vi todo mundo olhando pra mim, eu comendo lá a salada. Cheia de sopa. Salada com sopa. Especialidade. Ah, mas esse almoço foi legal. Teve, tinha uma brasileira lá, a gente ficou conversando. Foi bom. Foi, mas aí foi a furada do céu. Ah, porque a Campus Party, a viagem não estava paga ainda, né? Não, não adiantava ser palestra vexatória. Tinha que ser mais. O cara falou assim, você quer participar de um focus group? O nome é bonito. Com o pessoal da União Europeia? Não, não é com o pessoal, com investidores da União Europeia. O que você pensa quando te convidam para um focus group com investidores da União Europeia? Eu penso em cifrões. Eu também. Logo dinheiro. Eu falei, eu vou. Pode botar meu nome. De todas as furadas que eu meti na minha vida, essa acho que foi a maior. Cara, eu não tava acreditando que eu tava ali. Ah, não é possível, gente. Focus group era focus mesmo. Eram só 6 pessoas contando comigo com a Zagal. Caraca. Mas era aí já fudeu, né? Tinha, os investidores eram só 2 caras da Comissão Europeia, de Comissão da Internet Europeia, alguma coisa assim. Já é alguma coisa interessante. Não era interessante. Aí os caras sentaram, começaram a falar de tipos de cabo que se pode usar pra passar internet pela Europa inteira. Qual cabo melhor? Que isso? Como fazer? Por onde? Pra levar a internet pras regiões que é com menos acesso, aldeias, rural, lá, essas coisas. Pueblos lá. Cara, por que te convidaram pra essa porra? Caraca. Porque eles precisavam de gente pra essa merda. Aí meteram eu, a portuguesa, um cara de Porto Alegre e um maluco lá, Marco Gomes da Espanha. O cara de Porto Alegre, não falei nada. Bota cabo, bota tudo. Bota cabo. Vamos botar assim. Eu fingi que tava entendendo tudo, ó, tudo espanhol. É só a favor. Aí, o Azaghal tinha acabado de almoçar, começou a dormir. Focus group de 6 pessoas. Eu fiquei só assim, cara, comecei a piscar e eu não podia falar, porque o focus group só tinha 6 pessoas, não podia falar. Acorda aí, né? E tava aqui uma rodinha de cadeira. Uma rodinha de cadeira, como a gente tá aqui. Não era cadeira, era um sofá bem confortável. Caraca, me abraçou bonito. Eu comecei a beliscar o Azaghal e ele abriu o olho assim, meio... Mas sabe quando você tá com sono mesmo? Que horror! E aí você quer abrir o olho, mas você só ergue a sobrancelha e o olho fica fechado, sabe? Exatamente. Eu ficava que nem um japonês, mongol. Com a sobrancelha lá em cima. Tava Ronald McDonald, né, cara? Tava bozo. Que desesperada. E aí o cara fez uma pergunta, e o cara tava... Ele tava dormindo. E o cara fez uma pergunta. E aí, Azaghal? O que você acha que é crime na internet? Ai, cara, que imbecilidade. Aí o Azaghal acordou. Eu falei, tô falando contigo. Eu vi aquela adrenalina. Né? Caraca, aí eu acordei assim, travado. Aí, o que você acha que é crime na internet? E eu falei, fudeu, não sei. Eu só sei contar piada. Quer contar piada? No Brasil eu sou engraçadão e tal. Aí, cara, apareceu pra mim o Marco Gomes como o Obi-Wan. E falou assim, use a força, Azaghal. E aí eu lembrei daquela conversa que a gente teve com o Marco Gomes sobre o Anonymous. Nossa. E o Low Sec. E repeti tudo que o Marco Gomes falou pro cara. Não, ele ia falando e eu olhava assim, eu já vi isso no Nerd Hora. Cara, mas eu falei, eu virei o Marco Gomes. Falei tudo que nem... ele ficaria com orgulho de mim, cara. O cara no final notou várias coisas, falou, muito obrigado. Ah, muito obrigado pro Domioco. E teve uma hora que foi a esperança da gente fugir, eu queria fugir dali, eu queria fugir muito. Ah, não aguentava mais também. Já tá pago. Aí o brasileiro virou e falou assim, vou ter que ir embora que eu vou dar uma palestra. Aí eu falei, eu vou assistir. Boa! O falou também. Os caras não deixaram, falaram assim, não, vocês têm que ficar, ainda não terminou. Os caras mandaram essa? Mandaram. Mandaram. O outro sair. Cara, eu comecei a rir de nervoso. Que isso? Eu tive uma crise de rir. Gente, que maluco. Porque eu queria ir embora, sabe? O brasileiro indo embora e os caras mandando eu pior foi ser castigo. Caralho. Não, você fica. Gente, eu tive uma crise de riso, comecei a rir. Que isso, gente? Aí eu comecei a pedir que eu tava rindo, que tava caindo os cartazes da parede toda hora, né? Ai, meu Deus. Aí eu falei, olha aí a União Europeia caindo toda hora. Meu Deus. Alguém segura a União Europeia. Meu Deus, e comecei a... Meu Deus, gente, que pesadelo. Foi horrível, eu queria fugir dali. Ai, meu Deus. A gente não teve nenhuma furada dessas, né? Não, não tivemos furada. Mas vocês estavam de férias, já não foi só trabalho. A gente já trabalha, afinal de contas. Estávamos nós na fila do passeio de helicóptero por Manhattan. Deveras. E aí a gente começa a notar que tem um senhor de idade, de terno. Um senhor de idade, não é um senhor de idade. Senhor. Tinha cara de chucrute, assim, de alemão, né? Tinha cara de chucrute. Pra mim, ele tinha cara de russo. É, ou isso, é ver bochecha vermelha. Aí tinha umas senhoritas, né? Duas senhoritas que você via que não tinham a menor relação familiar. A estrutura óssea do rosto era totalmente diferente. E elas muito educadas, assim, muito risonhas, sabe? Ele falava qualquer coisa. Ah, o céu é azul. Ah, ah, o sol é amarelo. Ah, era assim mesmo. Era tudo que ele falava. Uma roupa, assim, muito, muito... Uma roupa muito de noite, ainda muito de dia. Né? Elas muito altas, muito esguias, assim. Muito jovens para a idade dele. Muito jovens. No primeiro momento eu pensei, é neta. Aí depois eu olhei e falei, não, é neta, é sobrinha. Aí ele cinturou as duas ao mesmo tempo, sobre... né? Aí tá aquela situação, não sei o quê. Quando ele chegou com as meninas, as pessoas do local, né? Trataram como um velho com duas meninas e daí. Mas ele deve ter soltado uma nota de $100. Ou então as pessoas do local entenderam o que, é que ele tava realmente fazendo ali. E de repente todo mundo virou o melhor amigo do cara. É, pô, é verdade. Ou ah, ele mostrou umas notinhas ali. É, cara, todo mundo ficava rindo, os funcionários. Ah, sabe como é que é? Você começa a botar aquele dinheirinho no bolso, você quer discretamente? Rolou. Aí ele chegava assim no ouvido de um, chegava no ouvido de um e falava uma besteira, e apontava assim discretamente pra menina, aí o cara ria pra caralho. Aí chegava no ouvido de outro, falava, apontava aí, nego, ria pra cacete. Eu não entendo, cara, um ambiente familiar, cheio de gente, né, com a família pra passear de qualquer coisa. Câmera no pescoço. Aí o cara me inventou de ir com duas putas espacial de helicóptero. Mas o cara tá no direito dele, pô. Não. O cara com puta só pode passear de limusine. Helicóptero não pode. Mas cara, tem um fetiche. Isso, né? Porque duas russas, sei lá. Putas, não. Elas não tinham cara de americana, né? Não, elas tinham cara de nova, de Mas o que que o velho vai fazer no helicóptero com as duas russas? Então? Ah, minha filha, eu posso te falar uma série de coisas que o velho vai fazer com ela no helicóptero. O passeio durava 10 minutos. Mas pro velho é mais do que suficiente. 10 minutos é muito tempo. É, até pros jovens, né? Na verdade, aquilo ali foi um dinheiro gasto, muito mal gasto. Porque no barato ele botou $500 ali pra viajar. Por que que foi mal gasto? Porque foi uma família de americanos com ele. Ah, então fudeu tudo. Que fudeu, meu irmão. O cara botou $500 pra viajar com os profissionais, pensando que ia fazer uma mega suruba sobre Nova York, e tinha lá três criancinhas e o sobrinho de não sei quem, nego gritando. A gente tava com medo do brasileiro com seus dois filhos que iam entrar na nossa frente e falou assim, ó, corre todo mundo pra janela, hein? Aí eu cheguei pro brasileiro e falei assim, olha, oi senhor, tudo bem? Brasileiro, né? Coisa. Tudo bem, seu filho da puta? Vamos combinar o seguinte, de no seu grupo 2 pega uma janela e no meu grupo 2 pega uma janela. Aí ele fez uma cara de cu. Falou assim, eu já fui nesse passeio, eu não preciso ir na janela. Ele tava com três crianças, né? Não falou dos outros. Acabou que no helicóptero que cabia 6 pessoas, viajamos só nós 4 com conforto total. Olha, quase que vocês viajam com as prostitutas e com o velho. Ai, meu Deus. Aí ia ter mais história pra contar nesse podcast. Não, o melhor foram esses dois aqui. Na Times Square, lá em Nova York, só fica fugido quem quer. Se você acabou o seu dinheiro, você pode botar sua calcinha, um violão e ir para a Times Square. as pessoas te dão dinheiro. E não precisa ser gostosa, né? Pelada, não. A gente viu lá peitos caídos, né? Velhas e tal. E pelada? Mulheres. As fotos que nós temos, que eu tenho, que aparece inclusive o Jovem Nerd, a menina tava só com a calcinha e um tufo de pentelho saindo pro lado. Caraca! E veja bem, hein? E veja bem, ela era original lá, Noruegas, etc. Porque o tufo de penteiros era laranja. E aí ela tava sem sutiã, né? De peito de fora, pintada. Era tipo uma estátua viva pelada. Não, não. Tenta imaginar o seguinte. Um carro de polícia parado no Times Square. Um cara que parecia o Predador, pelo menos tinha as mesmas tranças e o mesmo tamanho. Com uma D3 tirando foto. Uma câmera de $8,000, com outra lente de $3,000 tirando foto. E gritando pras pessoas. Espaço! Espaço! Porra, eu preciso de espaço! E nessa cena tinha uma menina com corpo de adolescente, de calcinha, com os peitos de fora, pintada da cabeça aos pés. Isso. Entendeu? Ele tava tirando foto da mulher, do carro. Isso. E tentando não tirar foto das 5 mil pessoas que estavam em volta, tirando foto dos dois. Aquilo vai virar uma propaganda. Ah, e elas não eram gostosas. Eu quero saber de quê, né? Eu quero saber de quê. Mas elas eram feias, cara. Peito murcho. Porra, que porra é essa? Propaganda de quê? Tô cagando, Agatha. Porra, pornografia de graça no meio do Times Square, cara. Foi isso que eles falaram no dia, ficaram... Eu tô andando no meio do Times Square, tem uma mulher de calcinha com os peitos fora. De dia, cara, de dia. Pô, mamãe, papai, filhinho passando. Entendeu? Então eu tô reclamando, pô. Eu não tô reclamando pra ver aquela porra, não tô aí de graça. É. Teve um upskirt também lá na praça, né, senhor? O senhor K que viu. Admirável, né? A mulher não tava nem aí, cara. A mulher sentou naquela pracinha espetacular da Apple, ligou o iPadzinho, botou no stand, aí começou a falar por vídeo, né, com alguém. Você senta ali depois de andar o dia inteiro, você se sente no sofá de casa. Ela sentou e... Pô! Perna pro lado, perna pro outro, calcinhão branco de ursinho. E aí, pra quem quiser formou ver. Uma galera na frente dela. Claro. Disfarçar. Atrás da mulher não tinha ninguém sentado. Na frente dela tinha porrada de mãe. O que homem adora ver, né? Eu a calcinha. Sei. Eu sei que o Jovem Nerd pegou a câmera. Cara, em Toledo. Lá vem essa história de novo. Em Toledo novo. Chegou uma brasileira, tava sozinha, né? Posso acompanhar vocês no tour? Que eu tô sozinha? Foda. Vamos com a menina super simpática, boazinha. Tá bom. Ele tá reclamando porque ele adorou. Sabe como é que é? A menina tava com uma micro saia. Ah, pronto. Sabe aquela saia molinha de lambada? É. Ainda existe essa lambada. Ela tava com um vestidinho assim. Aí a garota, uma escadaria foda pra gente subir. Cara, sem sacanagem. 20 andares de escada. É, eu acho que foi mais. Eu nunca vi tanta escada na minha vida. A gente subiu a cidade inteira de escada. Você podia por dois caminhos, pela direita ou pela esquerda. Eu falei, a direita tinha a visão da cidade toda, né? Porque era no penhasco. E a esquerda era só uma escadaria. Aí eu falei, ah, vamos pela direita que a paisagem é mais bonita. Quando a gente chegou lá em cima, tinha uma escada rolante. Do lado esquerdo tinha escada rolante. Ah, não! Ai, cara, a gente foi subir. Cara, eu cheguei me arrastando. Ah, chegou se arrastando, mas ele chegou feliz. Feliz! Porque a brasileira foi na frente, tentando. Ele ficava só lá embaixo. Eu vou, Mazagal, sobe? Ele, não, tô cansado. E a menina toda feliz. Vamos, gente! Vamos! Tentando, pagando bunda. Foi beleza. Tá bom. Ela tinha um bundão. Ali tá, caraca. Ela tinha um bundão, era bonita. Tá vendo aí, ó? Zagal disfarça. Ah, Zagal disfarçou bem, cara, beleza. Ah, gente, em Madrid a gente viu várias pessoas peladas. Ai, no que chafariz. Meu Deus! Pelada? Né, as pessoas peladas. Ah, no mulher protesto. De peito de fora, ah, no protesto. Que é isso? E na Espanha, nego começa a protestar, começa a tirar a roupa. Depois, tá vendo? Depois falam do brasileiro. Aquele protesto que tá tendo na Espanha, que o povo ficou puto com o governo, que a Espanha tá na merda, e aí foram acampar. Eram os indignados. Indignados. Foram pra Puerta del Sol. É justamente onde a gente tava. Do lado do apartamento que a gente tava, em Madrid. E aí acamparam lá e ficaram semanas acampados. E aí, né, começa a andar pelado na praia. O que acontece? O movimento político, social, passa a se tornar com o tempo um movimento hippie mendigo. É porque as pessoas políticas sociais estão ali protestando, elas têm que ganhar dinheiro. Então elas começam a ir embora e aí as barracas ficam e aí vão chegando os ripongas, os mendigos. E tomando conta os gypsies. Chegam os gypsies. No dia seguinte que a gente chegou em Madrid, a polícia resolveu tirar todo mundo de lá. Com mangueirão, sabe como é que é? Mangueirada, mas tirou na mangueirada. E aí, à noite, a galera quis voltar. Os protestos são legais. O nego vai despejar, por exemplo, uma senhora de 80 anos da casa dela. As pessoas ficam sabendo na internet que vão despejar uma senhorinha. Aí vai todo mundo pra porta dela e não deixa despejar a senhora, legal. Entendeu? Essa boa. Coisa de defender é legal, mas aí tem nego, como é que o Zagal falou? Que pira foda. Parece aquele aperte o cinto, o piloto subiu no avião, quando começa uma pane, aí uma mulher aparece uma mulher de peixe fora. Aí começa a loucura, nego né? Cagando na rua, tomando banho de chafariz. E aí foi engraçado, porque a gente já tava no final da viagem, nos últimos dois dias. A gente resolveu comprar os presentes das crianças no último claro, dia. Claro, pra não ficar carregando, né? É, por claro, todos os bancos. É. A gente não ficou parado numa cidade só. E aí, a gente saiu do corte inglês carregado. Cheio de sacola. E tínhamos que atravessar a Porta do Sol pra chegar no nosso apartamento. E tava lá, a Porta do Sol interditada, a polícia fechou todos os acessos. E aí a gente vê uma galera correndo na nossa direção. Ah, meu Deus! Aí eu já tava vendo a cena, que era eu no jornal Telemadrid. Porque tinha um helicóptero. Sobrevoando, filmando tudo. Correndo, tomando mangueirada e porrada da polícia, né? Imagina só isso. A Zagal tomando mangueirada. Cheio de sacola do jogo. Cheio de sacola do corte inglês, com camisa de touro, chapéu de toureiro, cara. A gente correu muito, cara. A correu gente, vamos sair daqui antes corre, que comece. Antes que comece, estanque a porrada, né, cara? Não, corre, isso é muito engraçado. Cara, a gente chegou em casa, ligou a televisão, tava lá, a polícia enfiando a porrada. Nada, na galera, mangueirada, e a gente foi escapou, pô, gente, meu Deus, Deus. Que eu olha, deve ter aparecido algum noticiário, eu e o Zagal correndo. Now boarding, final call. Tua primeira impressão de Paris, legal, fala aí. Paris é uma cidade realmente bonita e tal. Ah, é linda. Mas... Ah, gente, é linda, é muito né? linda. O povo... Os franceses são chatos mesmo. É insuportável. Caraca, meu irmão, eu fui falando assim, eu vou dar uma chance pros franceses. Vai que eu tô com uma impressão errada, baseado só nos filmes e na história da humanidade. Vai que isso é algo que não reflete a realidade. Cara, que povinho merda. Calma, tem a calma mesmo, né? Não, é um povinho eles merda. Eles são chatos, eles se acham melhores que o mundo. Olha só, existe uma tirania dos garçons na França. Todo mundo tem medo dos garçons franceses. Eu não entendo, o que que eles são? Tá falando o quê? Ele tinha cagaço do garçon. Era o garçom do Louvre. Eu falo, o cara vai me matar se eu falar alguma coisa errada. É, porque se o garçom na rua já tem a pafúria de te tratar mal, imagina um garçom no Louvre. Sei lá, merda. O garçom chegou, começou a arrumar as coisas na mesa, ele botava o azeite, botava os pãezinhos, não sei o que, aí ele olhava, não. Aí mudava de local. Inacreditável. Aí arrumava 5 vezes, aí quando ele achou que estava bonito, ele, ui, vai bem. Que isso, né? Vai bom. Aí, eu falei, não é pra comer nada, é pra deixar aí, porque ele decorou a mesa, não pode tocar no pão nem no azeite. Aí eu deixei migalha cair na mesa, o Azaghal ficou, você tá fudida. Caraca, que isso, de escola, né? O cara vai jogar vinho na tua cara. E é tipo um amigo imaginário que fala que se você falar qualquer coisa que desagrade o garçom, ele vai na cozinha, abre uma garrafa de vinho, enche o copo, volta e joga o vinho na tua cara. Doida! É inacreditável. Cara, é inacreditável. No começo, eu peguei umas dicas com o Fabiabu, que já fui na França várias vezes e tal. E ele falava, não, você tem que falar pardon, monsieur. É, isso é escroto. Je ne parle pas français. Você tem que pedir desculpa. Parlez-vous anglais. Por você não falar francês. Você não pode falar, você pode me dar um help aqui, sei lá. Gente, que horror. Você fala inglês? Aí no primeiro dia eu até tentei fazer isso, cara, mas eles são escrotos de qualquer maneira. Sabe. Aí eu chegava e falava assim, parlez-vous anglais? O cara, não. Eu partia pro próximo. Parlez-vous anglais? Até eu achar um indiano ou um português que falasse outra língua sem ser aquela merda, aquela língua de biquinho que só falam na França. Tudo bem que eles são escrotos. Os garçons e os taxistas. Os taxistas também. Não aceitam 4 pessoas. Não, não você paga mais, pessoas. Você paga mais pra viajar 4 pessoas no táxi, 3 atrás e 1 na frente. Mas como ele leva o bloquinho e o óculos dele no assento da frente, ele precisa dar o trabalho de tirar pra você sentar. É verdade. Então ele fala: não quero 4 passageiros, não vou só 3. Eu lenço, minha boa e meu cigarro daqui. Que ódio, cara. É estranho, né? Que eles são famosos pelo romance e tal. Mas são. Ah, mas vivam se agarrando lá. É uma putaria de. Sem precedentes. Não, putaria. Ai, que horror. Caraca, olha. A gente foi no Jardim do Louvre e cada moita era um francês agarrado mesmo. Mas eles são muito apaixonados. Eu vi senhor de idade fazendo carinho na senhorinha e dando beijinho na mão. Vi os casais apaixonadaços. Eles são mais apaixonados. Eles são... Delicados com eles mesmos. Não, e depois... eles se agarram no meio da rua, não quer saber. Ah, é ali na farm de Amoedo no carnaval, a paixão escorre. Entendeu? Com as paredes. A paixão escorre, Rafa. É tudo paixão, Fábio Moedo. Peraí. Ô, nerd não achar também ficar com medo de viajar pra França, eu vou te fazer um contraponto. Eu não tive problema nenhum com garçom, nem nada. Tipo, nem garçom, nem taxista, é, nada. É porque você é um cara tranquilo, porque o taxista que recusou o táxi pra mim, recusou pra você. Exatamente, essa que é a parada. Você é um cara, você tem que ser um cara tranquilo quando você viaja. Sim, primeiro que você tem que falar na língua local mesmo, isso aí eu aprendi até, eu fui até pra Turquia, em vários lugares eu aprendi o mínimo pra você falar, que eu acho que é o que tem que se fazer. Era aqui engraçado, mesmo. Engraçado, Dudu, levava um caderninho com tudo anotado. Olha. Os caras chegam aqui achando que você tem obrigação de falar inglês, não é assim, cara, tem que respeitar. Não, mas eu falava bonjour, falava o básico, e o cara era escroto, cara. Mas às vezes, é isso que eu tô dizendo, às vezes é, não é você só falar, cara, é a maneira como você aborda a pessoa. Se aborda, o cara já vê que você tá de saco cheio, é assim, às vezes um sorriso, uma coisa... Não me venha com essa. Eu cheguei no restaurante, a portuguesa foi ao banheiro, aí eu falei, vou pedir um café aqui, uma água, não sei o que lá. Bonjour, monsieur. Parlez-vous anglais? Aí o cara, hoje não. Os caras são escrotos. É uma cidade que é a cidade que mais recebe turista no mundo. É. E o cara é um babaca, fala, ah, não vou, hoje não falo inglês. Porra. Eu não tive essa impressão em lugar nenhum, mas você teve outra. Então cada um tem uma impressão diferente no lugar. Uma então... O Azaghal tá isso. O restaurante não tinha ninguém, tinha 6-7 mesas vazias. Aí, pô, a gente já foi entrando pra sentar. Eu, Eduardo, inclusive, o Nice Gás dos Garçons. O amigo imaginário falou assim, não. Tem que esperar ela dizer em que mesa... Ah, mas tomar... É, você não pode entrar aí sentando, não. Tem um monte de mesa vazia, eu tenho que esperar a garçonete me dizer que aonde eu vou sentar? Isso eu faço até no Brasil, dependendo do lugar onde eu tô. Mas tu tava entrando e ia sentar em qualquer lugar, bonitão. O amigo imaginário que te segurou, que senão tu ia tomar esporro lá da menina de Montblanc. Eu tomava vinho na cara. É, cara, ia lá na cozinha, abrir o vinho, voltar com a taça e jogar na tua cara. Quer dizer, você sai daqui... vai para um outro país, você mesmo, Dave, falou, não, você tem que se adequar ao local. Aí você chega na França e fala, do jeito que você falou, bonjour, monsieur, parlez-vous anglais? Você acha realmente que o cara vai dizer, oui, je parle anglais? Você acha realmente que ele vai ser um doce contigo? Cara, eu vou te falar, eu sou testemunha, cara, a tua cara é pra estar... Eu não sou obrigado a gostar, eu não gosto de ser maltratado no Brasil e não vou gostar muito menos desta terra de covarde. Tardes? Aonde os caras se rendem? Você também vive irritadinho, achando que todo mundo tem que lamber a tua bunda e não é assim. Não, senhora. Estava acostumado no Brasil, né? Minha visão é a seguinte. Eu não trato em lugar nenhum do mundo, eu não trato ninguém com falta de respeito. Eu trato educadamente em qualquer lugar que eu vou. Aqui no Brasil, seja na Espanha, seja em qualquer lugar. Eu sempre peço por favor, obrigado pra tudo. Sou uma pessoa educada com as outras pessoas. Está todo mundo muito bem. Não, mas olha só, eu não fui maltratada assim, não. Quando eu cheguei na Espanha, eu falei, a gente esteve na França. Aí o cara, os franceses são meio esquisitos. Aí eu falei, são escrotos. Ele, é isso mesmo, a gente odeia os franceses também. E aí... Ali todo mundo se odeia também, né? Em francês, odeia inglês, odeia espanhol. Paris é o seguinte, eles se acham a melhor cidade do mundo, os mais fodas, os mais cultos. Eles se acham. Entendeu? Então, por isso. E eles, eu vou te dizer, é a cidade mais que mais recebe visita de turistas no mundo. Eles, as pessoas que moram lá, tá de saco cheio de ter que ser gentil com turista, entendeu? É, se você tá aberto pro turista e tá aceitando o dinheiro do turista, você tem que tratar ele bem. Mas essa quando é você vai pra França, você já sabe que o francês é esquentadinho, é chatinho. Não, já tem que ir preparado. Então já vai preparado. Relax. A cidade é linda, se come bem, as comidas são gostosas, eu não comi nada ruim na França. Ah, isso é impressionante também. A gente fala de culinária francesa, às vezes tu acha que tu pega um prato, uma receita, faz um prato francês, vai ser... Cara, não é o prato francês, é na França. Porra, tudo tem um gosto diferente e melhor. É. Impressionante, cara. É o oposto dos Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos tu come isopor e plástico, na França tu come, assim, até os doces, sei lá, são mais gostosos, tudo melhor, assim. Um café que tu toma tem um gosto diferente. Isso realmente, os caras são fodas mesmo na cozinha. Sim, eles são mesmo. Os perfumes deles são os melhores. A cada esquina que você virava, tinha alguém tocando uma flauta, tocando violino, tocando um instrumento clássico. Gente tocando piano na rua. É a coisa mais linda. A gente não tem vergonha de tocar na rua. É, o Azaghal, assim, acho que você pode até ter tido essa decepção na França e tal, que eu não tive, mas... Não foi uma decepção, foi uma confirmação. Agora eu não eu posso falar de caso vivido. Eles são uns merdas. Quando você viajar, cara, você tem que ficar mais relax. Porque você vê que a coisa que mais te impressionou foi o lado negativo da parada. Não, teve coisas bonitas, José. Tem coisas maravilhosas. A gente tá falando do povo e eu tô falando do povo. Vocês estão defendendo que eles são assim mesmo e tem que ser aí. E eu continuo dizendo que eu não sou obrigado a gostar de ser maltratado. Se você chega pra uma pessoa, não tô falando gargalhando, abraçando, meu querido francês fedorento. Não é isso. Mas se você chega com aquela, sabe, porra, tô de saco cheio de falar essa merda, essa língua de viado. Você fala inglês, seu filho da puta? Você acha realmente que o cara vai dizer que fala? Você acha realmente que o cara vai te tratar bem? Não vai. Ah, mas a gente foi bem atendido em muitos outros lugares. Aonde na França? Caraca, aquela portuguesa que é... Mas porra, a gente tá falando de uma portuguesa. Aí beleza. Whatever. Aí eu fui bem atendido por uma portuguesa e por um indiano. Então, quando eu for na França, eu vou procurar portugueses e indianos pra me atender. Franceses são babacas, ponto. A diferença é que eles são babacas, eram... são e vão continuar, ponto. O tempo que você ficou na França, que você passou puto, você podia ter passado se divertindo. Não, cara, eu não passei puto todo o tempo, eu só não gostei do atendimento. É, eles têm uma fama, né? Eles têm. Tem uma hora que eu cheguei no restaurante lá e tinha uma cadeira vazia entre as duas mesas. Ela não pertencia a nenhuma mesa, ela tava solta. Na hora que a mulher viu que eu ia colocar minha bolsa ali em cima, ela puxou a cadeira pra ela. Meu Deus, que horror! Fez cara feia e puxou a cadeira pra mesa dela. Mas quem puxou? A mulher? A francesa. É, mas não adianta, né? Tem que relevar e... Ah, mas tá bom, né? Eu tô curtindo pra caramba. Fui bem tratada por outras pessoas, entendeu? Não foi assim também ruim, não. É, foi uma cidade bonita, mas você vai ser maltratado pelos garçons e pelos taxistas. Espere por isso já. Ah, mas eu adorei. A França é bonita. Pra quem quer passear, vale a pena. Tem música, tem trilha sonora na sua viagem o tempo todo, porque onde você vira tem alguém tocando algum instrumento. Ah, eu adorei. Se for na Genebra. Fomos a Genebra. Fazer o quê? Falei, eu vou pra Paris, eu sei que nosso convidado do Nerdcast, Paulo Coelho, ele tem um apartamento em Paris. Então eu passei um e-mail pra ele, falou, eu vou a Paris e tal, de repente a gente se encontra aí pra comer uma parada, tomar um café e tal. Ele falou, olha, eu não vou poder ir a Paris esses dias, mas você é meu convidado aqui pra jantar aqui em casa e tal, etc. Ah. Aí o David passou uma direct message falando assim, sonhei que a gente tava jantando com o Paulo Coelho. Aí, cara, é sacanagem. Que isso? Uma hora depois, chega um e-mail do Paulo Coelho falando assim, por que que não traz o pessoal todo pra jantar aqui? Ah. E aí a gente foi lá, caraca, né? Foi eu, um amigo imaginário, português, e o Azaghal, fomos encontrar com o Paulo Coelho lá na residência dele em Genebra. Ah, pegamos um TGV, fomos de Paris para Genebra. Que isso? Aliás, o TGV é muito melhor do que avião, sem comparação. Não, viajar de trem pela Europa é a melhor coisa, cara. É melhor, cara. De longe, melhor. A gente entrou no trem, comecei a conversar com o Dudu, com o Andrés e com o Azaghal. Daqui a pouquinho, cara, já tava eu lá, dormindo. Que aquele balancinho do trem, é impossível. Ah, mas é, cara, isso é pra dormir. Eu, quando eu acordo, tá todo mundo dormindo. Daí eu olho pra janela e vejo aquela visão da Suíça. Aquelas montanhas maravilhosas, cheias de gelo, aquelas... Cara, eu dei um berro. Falei, gente, vocês têm que ver isso. Olha o que a gente tá perdendo. Meu Deus, gente, porque é maravilhoso. Eu sempre falo que vou, quero ir acordada no trem pra ver a paisagem, mas pra ver consigo. As montanhas. Coitados. Eles estavam dormindo, acordaram, se tremelicando. Ah, porque a portuguesa fala bem mais... Gente! Gente, olha que lindo. Vocês vão perder. É o português, você não tá fazendo sotaque? Por que você tá fazendo a voz? Eu não tô fazendo mais, eu não sei mais fazer. Então faz a voz normal. Tá cafoso, tá cafoso, tá cafoso. O que a gente sabe da Suíça? A gente sabe que eles ficam em cima do muro e a gente sabe que se você for atravessar a rua, pisou na faixa, eles param. Yeah. Né? Cara, isso é a maior lenda do mundo. Se você for nessa acreditando que pisou na faixa e os carros param, você é maior atropelado. Eu nunca vi isso. Caraca, isso é famoso. Todo mundo conhece essa história aí da Suíça. Eu, particularmente, fiquei um pouco decepcionado com Genebra. Porque eu imaginava que fosse uma cidade dos Alpes, com casinhas e neves. Assim que eu imaginava. Não é. Porque a gente imagina que a Suíça inteira é assim, né? Confundiu com Zurique, né? Zurique que é mais próximo dos Alpes. Agora, a gente não viu Genebra, a gente viu um pedacinho também. A gente também. Viu ali o centro, pô, o principal. Não. Genebra é aquilo ali mesmo. São prédios, tem nada de bonitinho, não. Não, eu queria aquelas casinhas de chocolate. Eu imaginei... A casa de João e Maria. Eu imaginei que ia ser gente fazendo chocolate em qualquer lugar. Homer Simpson, né? Comendo cachorro de chocolate. Imaginei que ia ser todo um chalezinho de madeira. Mas a ida à Suíça valeu pela jantar na casa do Paulo Coelho. Como é que foi esse jantar? Só a diretoria, né? É um luxo, uma vida de luxo. Pô, o cara nos recebeu com toda a pompa e elegância. Tomei champanhe mais gostoso da minha vida. Essa galera chegou travadaço lá. Né? Quando eu chego na casa das pessoas que eu não conheço, eu até... me senti à vontade, tô numa certa defensiva, né? Afinal de contas, o cara é um mago, né? Mas tava ele, a esposa dele, a Cris Oiticica, né? E a mãe dela. Puta, e o cara fenomenal. Ele é uma pessoa muito simpática. Ele já tinha demonstrado isso no Nerdcast, né? Uhum. E ao vivo ele é mais simpático ainda. Ele é mega simpático. São todos mega simpáticos. Juntamos fundi em Genebra. Ah, meu Deus. Eu sei. Fundi em Genebra. A gente levou alguns presentes pra ele, né? Inclusive algumas camisetas da Nerd Store. Sim. Mas o presente mais importante que a gente levou foi o seguinte. A gente falou, a gente vai condecorar você, porque a gente não é imperador, a gente não é rei, a gente não é presidente, mas nós temos o poder de fazer uma condecoração. A gente entregou pra ele uma ficha de D&D de mago nível 20. A gente não, você. Você. Não, eu quero me excluir não. Disso, deixar essa maluquice só pra você. Foi você que fez. Ah, mas foi legal. Uma ficha de mago nível 20. Não, o que você vai dar pro Paulo Coelho? Foi maneiro. Mas foi maneiríssimo, cara. Comida excelente. Não, cara, foi fantástico. E ainda teve um plus, né? Que ele virou e falou assim, eu vou mostrar um negócio pra vocês que vocês nunca viram e não vão ver de novo tão cedo. Meu Deus. Eu confesso, quando ele falou isso pela primeira vez, eu fiquei meio cagado. Ele olhou pra mulher e falou assim, ó, vamos levar ele na caverna do Ali Babá. Olha só. Aí a gente pega o elevador, ele bota uma chavinha no -2. Que isso? Nossa. Olha isso, não descia apertando, tinha que girar a chave. Uhum. Descemos pro subterrâneo e começa a ir pros corredores e tal. Aí ele chega e fala, eu apresento pra vocês o meu bunker antiatômico. Caraca. Meu Deus. Aí ele abre uma porta de concreto. Sem sacanagem, com mais de um palmo de grossura. Meu Deus. E a gente entra, cara, num bunker. Todos os prédios da Suíça, todas as casas, são obrigadas a terem abrigos antiatômico. Que isso? Meu Deus, gente. Então ele tem um dele lá no prédio dele. É, meu filho, o dinheiro do mundo tá todo lá. Caralho! E aí tem filtro de ar, respirador, mantimentos que são trocados quando a validade vai esgotar, cobertores, água. Tem tudo pra você sobreviver por um período se tiver um holocausto nuclear. Caraca! A Suíça é o país mais previdente do mundo, né? Porque além de ter os bunkers termonucleares em cada esquina, sem sacanagem, tu encontra uma loja de armas. Não é arma handgun, não, cara. É fuzil, metralhadora, submetralhadora, espingarda, esse nível, né, cara? Porra, cada esquina. E aí foi muito foda, cara. A gente viu, de fato, um bunker. E ele tuitou depois que a gente saiu, a gente voltou pra Paris e tal, ele tuitou, olha, a Azaghal Portuguesa sempre vai ter um espaço pra vocês no meu bunker. Meu Deus! Que coisa claustrofóbica. Se tiver um apocalipse zumbi, o protocolo Blue Hand é acionado, a gente vai falar. Será acionado em janela. Tem o capítulo Paulo Coelho agora. Now boarding, final call. Aí a gente alugou um carro e foi lá pra Chamonix, que é uma cidade... É a cidade, meu amor, do chalezinho. Ah, essa eu ia gostar. E essa é a Suíça que a gente queria ver, e é na França, engraçado. Tudo que Campos de Jordão gostei de ser. Nunca será. Nunca será. Então é uma cidadezinha a 1.300 metros de altura, na montanha de Mont Blanc. Ah. E aí você chega lá, ela é toda... É micro cidade. Mas tem lá suas casinhas temáticas, hotéis. É, ela é bem turística, ela é só pra turismo. Totalmente turística. Muito maneiro. Bonitinho. Restaurante, a gente comeu lá muito bem. Bom. A gente pediu uma raclete que eu queria, porque queria comer a tal da raclete. Caraca, dividi com o Dudu. Mas o aparelho é uma parada em brasa. É medieval. Que fica na mesa. Que caraca. Isso? Uma cara com brasa mesmo. Um braseiro que você bota o queijo do lado pra derreter. E aí começou a voar fuligem na cara do... A careca dele sumiu rapidinho, ficou cabeludo. Ficou a cara toda negra de fuligem, suando que nem quando. E eu e Dudu lá amarradões, comendo batata com queijo derretido. Ah, que raclete é bom, né? Mas, cara, aquilo é pra comer no inverno, tá? No verão foi uma furada. Porque você assa na mesa, junto com o braseiro. Tudo bem que a gente tava num verão europeu, né? Não tava tão quente. Mas esquentou. Mas a cidade é muito legal, vale muito passeio. Basicamente é você subir aqueles montes teleférico. Isso, a gente pega um teleférico e sobe 3.000 metros em 20 minutos. Caraca! Caraca. Qualquer época do ano é nevado, né? A gente saiu de Chamonix, né, da cidade. Chamonix. Tava 26 graus. Quando a gente chegou lá no pico da montanha, tava menos 2. Nossa, gente, que absurdo. Em 20 minutos você sai de 26 Como? Graus pra menos 2. Teleférico bala? É, não, ele vai subindo. Não, é porque ele vai subindo. Ele vai subindo que nem um elevador, praticamente. Nossa senhora. E aí é foda, porque você sobe, aí você passa pelas nuvens. Passa. No meio das nuvens, aí você atravessa, fica sobre as nuvens. Meu e você tá no Deus. Pico da montanha. Nossa, a 4 mil metros de altura. Você vê a cidade micro lá embaixo. É, parece que você tá em cima de um avião. Quando a gente chegou lá em cima, começou um a um cair. Eu achei que só eu tava passando mal, né? Meu coração pareceu Olodum. Não, mas é normal. Todo mundo sentado no chão, gente. Lá. Porque você tem dificuldade pra respirar. Seu coração, qualquer coisa que você faça, ele... É, vira um beija-flor. O amigo imaginário e a portuguesa foram os primeiros. Foram pro cacete. Eu fui pro cacete. O amigo imaginário tava verde já, tonto, enjoado. Eu me fudi porque eu fui dar uma corridinha, né? Isso, o Dato quis subir 5 degraus correndo, chegou lá em cima de 4. Ai, dei uma subida correndo a escada quando cheguei lá em cima, cara. Quase desmaiei, meu irmão. Cara, 3.500 metros, eu não tinha nem me ligado, cara. O ar é mega rarefeito. É, puta, muito rarefeito, cara. Eu fui tentando manter a calma e mais devagar, mas mesmo assim, cara, você não aguenta. Tem que respeitar o time de futebol que joga na altitude. E aí, o que acontece? A gente ficou lá em cima, é bonito pra caralho, cara. Você vê as montanhas, neve pra tudo que é lado. É a vista da Suíça, só que na França. Exato, né? É muito foda. Ver a cidadezinha lá de cima, ver a galera andando na neve, maluco. É muito foda esse passeio, muito foda. O lugar é muito bonito. Cara, muita gente, então o nosso teleférico pra descer era tipo 2 horas depois. Isso. Assim, e isso tava fudendo todo o nosso schedule, porque a gente tinha que estar de volta em Genebra às 6h30, que era a hora que fechava a locadora. Não. Aí além desse horário, tava todo mundo na merda já. Passando mal mesmo. Aí eu cheguei pro cara e falei: I'm not feeling well. We are really bad. E a gente quer descer. I climb up here, nobody tell nothing. É, o cara me olhou meio assim, mas ele não era. Here, no oxygen. Ele tava na boa. Start to vomit. Aí o cara perguntou assim, qual é o número de vocês, o número do teleférico? Aí o meu amigo imaginário tirou os ticketzinhos do bolso, tremendo, tipo Alzheimer. Sabe? É ridículo, cara, e com o papel tremendo na mão, passando mal. Eu falei, vou sair daqui e começar a rir. Aí o cara falou assim, tá passando mal, tem que tomar muita água. Aí o David falou assim, cada um de nós tomou... uma garrafa inteira. De 1 litro. Aí o cara viu, pô, vocês estão mal mesmo, cara. Aí o cara deixou a gente descer. Puta, meu. Puta, na cara. É, assim, a gente se sentiu bem mal lá em cima. É bonito pra caralho, mas no final tava meio patético já, todo mundo passando mal, se segurando, verde. Sentado, jogado no chão. Aí começa todo mundo, temos que nos divertir. Temos que nos divertir. Now boarding, final call. E agora vem um momento que eu considero o épico da nossa viagem, o mais foda, que foi quando a gente foi pra Normandia. Uhum. Foda mesmo. Que foi foda pra caralho. E assim, só lamento de não ter tido mais tempo, cara, porque foi irado. Cara. É, sempre na correria, né? É, não pode. A gente quis fazer tudo em um dia só, não deu. A gente alugou um carro e a gente pegou o carro, saiu de Paris e foi em direção à Ponte Pegasus. Que foi a primeira ponte onde desceram os paraquedistas da Airborne, na cidade de Caen. E tu chega lá e vê a ponte da época, né, que os americanos tiveram que proteger, né, impedir que os alemães destruíssem, não é isso? Isso, é. Isso aí. É só o fato de você estar lá já é foda. É, exatamente. Mas o mais foda de tudo é que tinha uma lojinha que vendia relíquias da guerra. Isso é maneiro. Vendia máscara de gás, tanto nazista quanto inglesa, não tinha americana. Vendia atadura do kit médico original da guerra. Eu comprei uma, aliás, até achei o preço 3 euros. Quer dizer, tu imagina quanta atadura deve ter sobrado da guerra, né, cara? Os caras venderam a atadura original a 3 euros, pois porra. É. Isso é 60 anos depois. Tinha um balaio com um monte de coisa lá, um monte de atadura. Puta, aí tinha broche, pin, coisa pra colar no casaco das, né, militares, não, da época, réplicas, né? Uhum. Réplicas de armas da guerra fodíssimas. Não dá pra trazer, isso que eu quero. Não dá pra trazer nada disso, né? Ah, é tão maneiro, né? Puta, mas muito maneiro. Eu comprei uma máscara de gás, dei pra Almôndega. Uhum. Ah, ele anda agora no shopping com essa máscara. Ele pensou, meu Deus, gripe suína. Ele adorou essa merda. É, pô, mas claro, né? Com essa idade. Tô... Tinha mais um souvenir que eu comprei, né, Zagal, que eu fiquei enchendo o saco a viagem inteira, que foi... Uma castanhola? Essa merda. Que isso? Castanhola? Segunda Guerra. Essa paradinha. Esse negócio pra ganhar que o século? É o Thunder and Flash do Código da Guerra, né? Que... É o chamado cricket, né? Que eles faziam... Quando eles pularam, eles desceram, né? E tava tudo escuro à noite, pra não atirar um no outro, pra saber que é americano que tava ali, eles se comunicavam através desse cricket aqui. Que aí o cara ouvia e não atirava no cara. Que o cara dava um estalo e o outro dava dois. Tirado. E aí você não precisa ficar gritando pros alemães que você tava lá, né? Pegamos o carro e fomos... É só de chegar e tu ver a plaquinha, né, cara? É o Maha Beach, Operação Overlord. Pô, tu já acha... Pô, irado, irado, né, cara? Não, e todas as ruas, parece aqueles jogos, sabe? Band of Brothers. Qual é o nome dos outros jogos de guerra lá? Band of Honor. Brothers in Arms. Brothers in Arms, cara. Aquelas cercas baixinhas, as casas, as ruas estreitas. É, cara, você se sente no jogo, cara. Muito maneiro. Yeah. Muito maneiro. É, a região em si é muito bonita, né, cara? E não aí tem... a gente pegou o carro e foi pra bateria, pros bunkers alemães. É, que não é exatamente na praia, porque isso era bateria de canhão. Então, não é de metralhadora, que era do que você vê no Soldado do Aia. O canhão, ele tem que ficar afastado, digamos, acho que o quê? Era uns 400 metros da praia, talvez 500. Por aí, 500, eu acho. É. Por aí, mais ou menos, 500 metros da praia, tu via um campo, assim, e ele tava os bunkers com os canhões, né, mão gigantes, né, cara? E é caraca, muito foda, cara. Tá meio fudido, né, o canhão. Tá meio arrebentado, o bunker tá meio quebrado. Eu falei, pô, depois de 40, 60 anos, né, não... A parada tá como era na guerra. Ela foi danificada no ataque. Ah, ela não foi se deteriorando com o tempo. Não, se deteriorou zero. Ué, mas como? É concreto e aço, né? É mesmo, é que o primeiro bunker tá detonadaço, tipo, explodiu uma bomba na cabeça dele mesmo. É mesmo. Mas os outros você vê, assim, até como é que foi o ataque, sabe? Uhum. Que a chapa de metal retorceu pra fora e tem os furos dos tiros, da explosão. Caraca, nossa, muito maneiro, cara. É muito maneiro. Não, eu tenho marca de... Você entra no bunker, é pequenininho, né? Assim, tipo, lá dentro tem duas casinhas assim dentro, depois você sai, né? Tipo, uma saída em T, sabe como é que é? Então o nego deve ter entrado lá metralhando, né, cara? Tem imaginação, né? Tiro na parede de concreto, é isso? Sim. É, nossa, gente, que sinistro, hein? Mas e tem aquelas paradas na areia, aquelas coisas que... Não, a gente não foi na praia, não deu tempo. Tinha que ir pra Monte São Michel, que era onde a gente ia passar a noite. Só que a gente tinha hora pra chegar em Monte São Michel. Por quê? Porque o hotel fechava, não. Porque a ilha fechava. Exato. A parada subia água e ninguém entrava e ninguém sai mais da parada. Mont-Saint-Michel é aquela cidade medieval famosíssima na França que é num mega descampado, mas quando o dia vai acabando, a maré sobe e inunda tudo em volta, né? Você então não tem como chegar lá. E é engraçado porque, assim, ele tem um acesso principal, que é por onde os carros dos hóspedes ficam estacionados e tem, se tiver alguma emergência, as pessoas podem entrar e sair. Uhum. E eles têm os estacionamentos periféricos que são para os turistas que vão durante o dia. Uhum. E esses turistas têm que tirar o carro até determinada hora. Cada dia um horário diferente. Sim. Porque horas, depende da maré. Então, às vezes é 6, às vezes 6h30, 7, 5h30. Depende da hora que a maré vai subir. Caraca. Se você deixar teu carro lá, foda-se. Acabou. Prometeu. Acabou teu carro. Acabou. Ai, que medo. Irado, cara. E aí, cara, a gente tem hora pra chegar em Monte São Michel. Então não vai dar tempo de ir na outra praia. Aí, o foda é que a gente começou a ir naquelas estradinhas que só passa um carro. É mão dupla, mas só dá um carro. É. E aí... ciclistas no meio do nada, sabe? É tipo, puta que pariu. Não, parecia até piada, porque tava no meio do Tour de France, né? Do, como é que chama? Tour de France. É isso, né? Tour de France, que, porra, e a gente querendo correr e uma porrada de ciclista, carro de safety car que impede você passar, nossa, sabe? Parecia piada mesmo. E aí tinha mesmo, aquelas vozinhas. Aí quando conseguiu desvencilhar das bicicletas, apareceu um trailer. Veio do nada. Que isso, gente? Um trailer gigante que não dava pra fazer ultrapassagem e o cara não saiu do nosso caminho. Caralho, que merda. Eu achei que a gente não ia conseguir. Caraca, chegar. A gente nervoso e nego já cogitando, ah, se a gente não conseguir chegar, vai ter que dormir fora da cidade. Puta, mó merda. E eu nem sabia que Monte São Michel era tão foda, né? Porque eu tinha lido no, na reserva. Albergue Saint-Pierre. Eu falei, caralho, os caras reservaram uma merda de um albergue, né? A gente tá fudido. Uhum. Eu não conhecia, realmente nunca tinha lido nada, nem visto foto de Monte São Michel. Eu tava correndo, querendo chegar lá, mas eu não tava sofrendo como os outros que já conheciam, que sabiam o que era, né? Uhum. E caraca, quando a gente viu, antes de chegar Monte São Michel ao longe, cara, é inacreditável. É muito lindo. Cara, eu posso dizer que é o lugar mais foda que eu já fui parece na minha vida. Minas Tirith, de longe. De longe é Minas Tirith, cara. É um bolo gigante no meio do nada, sabe? Bolo de meu casamento. Meu Deus, gente. Assim, é muito foda, você não vê nada, é só aquilo, sabe? E vastidão pra todos os lados. Você não vê a civilização. Não, né? Vê, cara. E aí eu até comecei a correr mais quando eu vi. Falei, porra, a gente tem que chegar a tempo, Deus, né, cara? A maré subindo atrás do carro. Porra, e aí a gente conseguiu chegar às 6h30, certinho, a hora que tinha que ir. Peraí, onde é que tu botou o carro, então? Tem um estacionamento na entrada da cidade é elevado. Salvo do... Pra quem vai ficar na hospedado na cidade. É, a gente conseguiu. Isso também é uma parada, é uma dica interessante. Se você vai a Monte Saint-Michel, paga mais caro. Também não é, nem é tão mais caro assim. Pra ficar um hotel, tem que ficar dentro da cidade. Primeiro que não é se você vai, você tem que ir a Monte Saint-Michel. Todo nerd que se preza, que gosta de RPG, que gosta de seus anéis, que gosta de uma história medieval, cara, tem que ir a Monte Saint-Michel. É o lugar mais foda que eu já fui na minha vida, cara. Assim, Toledo é muito foda, mas Monte Saint-Michel barra Toledo, cara. É animal, cara. Assim, tu entra na cidade, uma microportinha, ponte levadiça, grade de ferro, grade de madeira, contrapeso, tudo medieval, assim, tem Hello Kitties bizarras, mas... Hello Kitties? Eu comecei a filmar, olha, parece o mundo do Harry Potter, uma Hello Kitty pendurada, gigante. As pessoas precisam ganhar dinheiro, gente. O mundo de Harry Potter da Universal, nunca mais, cara. É merda, cara, sério, Monte Saint-Michel dá de 1000 a 0. Pô, mas tu tá falando do parque temático, né, cara? Mas ele imita uma cidadezinha dessa, só que a cidade é inacreditável, cara. É. Aí você vai subindo a escada e rua, porque ela é bem uma montanha assim. A gente fez aqui no hotel, deixou as malas e foi passear, né, cara? Foi rodar, né? E hotel porra, eu guardei o cartão, né, inclusive o número do quarto que eu fiquei, que eu achei foda. Que era de esquina, tinha mais janela. E é muito maneiro, porque são aquelas ruas estreitinhas de cidadela, sabe? Tinha uma rua que mal dava pra gente passar. Que era assim, estreito pra uma pessoa, exato. É, a gente até filmou isso, né? E o castelo que tem lá, que tem a catedral, a igreja no topo, é muito foda, cara. Não, a gente... Mas a gente foi subindo, a gente já tava 6, 7 horas, a gente falou, pô, a gente não vai conseguir pegar hoje a parada aberta. Detalhe que é na Europa, tudo né? Claro, né, cara? Só no verão na Europa, nossa, bizarro. Só 10 horas que escurece. Aí, quando a gente viu lá, tava tendo uma espécie de um festival de música dentro do castelo. E, portanto, a parada só fechava às 11 horas. Então a gente conseguiu entrar, a gente... Cara, sabia que a parada ia ser maneira, mas eu não achei que ia ser tanto. Sem sacanagem, cara, cada porque câmara, eles não era cada simplesmente sala, andar surpresa. Dentro do castelo. Impressionante. É. Você tem uma você anda lá dentro com um caminho pré-determinado, né? Só que cada lugar tem uma iluminação específica, tem alguém tocando um instrumento. Então a gente entrou numa sala, tinha uma mulher tocando flauta. Entrou na outra, tinha... Tudo tocando música clássica, né? Outra sala, o cara tocando violino. Numa terceira, que saía pra um pátio gigante, o cara tocando harpa, cara. Irado. Puta, irado. Inacreditável. Tinha uma sala que era escura, sinistra, que tinha a projeção de um demônio na parede. Caraca. Aí você ia pra uma outra, tinha uma... Ah, um demônio mongol. Mano. Ah, mas era... Era um demônio, era um demônio retardado. Não, e aí tinha, assim, onde era o calabouço, os caras fizeram uma espécie de projeção de luz e de som. Caraca, que era como se fosse um cara sendo torturado e lá dentro mesmo. E a porta presa com corrente de madeira, então, ficava batendo. Catacumba não, aí você ouve e tal. As masmorras. E realmente eram... Puta, cada canto do castelo show, que cara, você vai entrando, pra você. Aí, tu paga pra entrar no castelo. Paga. Você sobe pra cacete, chega lá no topo, né, cara? Tem uma catedral, uma igreja, né? Tipo uma igreja e tal. Puta, aí, cara. Quando tu sai da igreja, sabe? Cara, quando você sai, tem um pátio, que é o seguinte, só falta árvore branca, cara. Porque a parada é, assim, não tenho dúvida de que foi inspiração pro Tolkien fazer aquela... Sabe aquela parada de Minas Tirith, onde fica a árvore branca, sabe? Onde tem... Meu irmão, puta, não é de mármore, né? Tipo, é de pedra e tal, mas, porra, aí tu sai, tem uma visão. E mais impressionante de tudo, cara, é que, assim, que as fazendas que tem em volta, nego não construiu nem arranha-céu, nem casa. Então tu olha até o horizonte, assim, aquela... campo mesmo, do outro lado é o mar, entendeu? Puta, parada inacreditável. Você olha pra baixo, o castelo essa hora já tava tudo cercado d'água. Nossa, que foda. E ao longe você só viu os campos assim e nada de civilização. Nada, inacreditável. Não tem civilização nenhuma, parece que você tinha voltado no tempo. Cara, é inacreditável o Monte São Michel, cara. Foda. E quando a gente acha que acabou, a gente ainda entra pro claustro dos monges, né, cara? Que é uma parada também incrível, que tem tipo um átrio, assim, um pátio, né? E uma coisa que você... Tipo um corredor em volta, assim, tipo, muito foda, cara. É, tipo um jardim de inverno, que a gente poderia chamar. É, mas no topão mesmo, assim. Imagina um jardim de inverno, tipo, dos reis, assim, no topo da parada. É incrível, cara. Ah, e a gente ainda foi jantar. No restaurante do próprio hotel, que era muito bom, diga-se de passagem. O cara foi educado contigo, né, Zagal? Foi porque não era França, né, cara? Quase... Ah, é França, sim. Foi, e depois da gente jantar, a gente foi dar um rolê pra fazer a digestão e tal, né? Pra curtir mais a cidade, que a gente já ia embora no dia seguinte de manhã. É. Já à noite, puta, à noite. À noite. Puta, tipo, é melhor... Cara, é muito maneiro pra quem joga RPG. Mas meia-noite, mais ou menos. Porque tu vê... estava na estalagem, fui sair pela cidade à noite, mal iluminada. Tu vê que um ladrão nas sombras, ninguém vê, cara. ninguém. Não precisa nem rolar dado, cara. Se o ladrão tem o skill de se esconder nas sombras, ele tá escondido, cara. E não tem esse negócio de seis lutando numa rua, sabe qual é? As ruas são estreitas, cara. Só dá dois, um na frente e um atrás. E tinha tudo de uma cidadezinha de RPG. Tinha um cemitério que você podia entrar. Tinha, dentro da cidade, cara. Um cemitério com 5 túmulos. Muito bonito, meu Deus. A cidade é tão pequenininha. Deve ser até sendo gráfico, né? Deve ter nada. Um cemitério bonitinho. Que irado, muito bom. E é maneiro porque a cidade, por fora, a estrutura, né? O perfil dos prédios e das casas, é todo medieval, de pedra, tirando a Hello Kitty bizarra. Tudo é muito maneiro. Tem loja de espada, de réplica de cavaleiro, de armas. É muito maneiro. Só que os prédios por dentro, eles são modernos, assim, não decoração moderna, eles têm um estilo de medieval, parede. Tem as facilidades, tem água, tem as mas tem a calefação pro inverno, tem frigobar, banheiro moderno, sabe? Toda a facilidade, Wi-Fi no quarto. Estrutura para tudo. Cara, é um lugar muito maneiro pra você passar uma noite. Chegar lá de dia, passa o dia na cidade. Tem vários museus pequenos. Museu da Tortura, Museu dos Cavaleiros, Museu das Armas. Museu da Tortura, museu... Então, é um lugar... Cara, Monte São Michel é um lugar que todo nerd que se preza tem que ir um dia, cara. É muito foda. Muito foda mesmo, me surpreendi. É o lugar mais foda que eu já vi, cara. Na volta, pra gente voltando pra Paris, né? A gente aproveitou aí sim pra parar lá no cemitério americano lá, onde tem as famosas cruzinhas lá e tal. Lamento a gente não ter podido ficar mais, porque a gente tava na correria pra variar, né, cara? Mas é, tipo, foi muito maneiro, assim, o cemitério. Pô, tu fica andando por aqueles túmulos e vê o nome dos caras, tá assim, a Flandre tal, tá Filadélfia, morto no dia tal, tenente tal. Fica imaginando os caras que morreram, sabe? Muito maneiro. A gente... Como é americano, né, assim, até o cemitério é show, né, espetáculo, né, então tem relíquias de guerra, esculturas, e aí você, quando você tá indo pro pátio que você vai entrar no cemitério, você passa por um corredor que tem uma voz que tá lendo todos os nomes de todos os soldados americanos que morreram na Segunda Guerra. Aí você vai passando, vai tendo fulano de tal, ciclano de tal. É porque é um cemitério só americano. Só americano, cemitério americano. É, tem um monte de cemitério lá, né? É engraçado que até a gente tava vendo agora o Azaghal com essa bronca dos franceses, né? Mas é engraçado que a gente pegou um folheto lá, onde tinha todos os cemitérios, né? Daquela região, da galera que morreu ali. É, porque ali. Tem então, cemitério canadense, americano. Então tá lá, aí cemitério, vamos dizer, americano, sei lá... Tantos mil mortos. 9 mil mortos. Cemitério, porra, alemão, 20 mil mortos. Cemitério canadense, tipo, 5 mil mortos. Até cemitério assim. Inglês, 4 mil mortos. Cemitério francês, sem sacanagem, 19 mortos, cara. 19. Que isso, gente? É no próprio país. Falando, caraca. Cara, é engraçado. Por isso que o francês... Mas, enfim. O cara quer tirar onda comigo de garçom? Vai tomar no cu. Eu estava 6 horas da manhã no lounge da Swissair. Olha que chique, hein? É, eu nunca mais viajo de econômica na minha vida. Tu voltou de primeira classe? Voltei de executiva. Olha aí, pessoal... é o time executiva. Só a gente se fudendo. Toca aqui, Fred. Só a gente se fudendo na ida, mas na volta a gente foi meu amor. A gente também voltou de executiva. Só eu sou benete de animal, porra. Existe um mundo melhor. E ele se chama classe executiva. Eu falei isso pro Dave, eu falei, por isso que a pessoa rica, quando perde tudo, dá um tiro na cabeça. Não aguenta. Não dá, cara. Não, a pessoa rica, ela não consegue. Ela dá um tiro na cabeça, acaba logo com aquilo. Olha só, como o nosso voo de vinda... Não volto mais. Quando o nosso voo de vinda foi uma bosta, eu reclamei com o pessoal da agência de turismo, que vendeu as passagens, e com o pessoal da Campus Party, né? Falei, porra, eu tive problemas no voo, foi uma merda, não quero voltar mais de Iberia. Assim, eu fiz o que eu podia fazer, que era simplesmente reclamar, né? Não podia dar em nada. Mas como eles quiseram causar uma boa impressão pro convidado internacional da Campus Pare! Eles deram um upgrade na nossa passagem. Fomos de business first. Então nós também fomos de executiva. Meu irmão, eu não sei como, mas eu nunca mais viajo de econômica na minha vida. Eu não sei como. Esse é o lema do futebol. Ah. Eu não sei como, mas eu vou comprar essa geladeira. Nem eu. Olha não, só. Não. A diferença de preço é brutal. É, brutal. E de tratamento também. Parece que é outro avião, parece que é outro voo. Parece que tá num avião separado de... É, porque no Business Plus tem ar-condicionado, tem poltrona... Olha só, a gente fez o check-in, eu não sabia, até o check-in, eu não sabia que eu tinha tido upgrade. É. Porque além de pedir pra ir de outra companhia, eu pedi pra mudarem a data da minha volta. Aí eles mudaram a data e mudaram o meu assento e eu não me disseram, olha, agora você vai de executiva. Não me falaram nada. Aí eu entrei na fila com minhas malas, com tudo. Quando eu cheguei pra fazer o check-in, ela, vocês estão de Business Plus. Vocês podiam ter pego aquela guichê milionaire que ninguém enfrenta a fila. Ai, cara, que raiva. Deixei meu amor ali na frente. Se vocês quiserem, vocês podem, antes de embarcar, ir pra sala VIP. A cara fala assim, vai pra sala VIP, mas nem uma salinha, igual a rodoviária que tem sala VIP. Igual rodoviária. Cara, a televisão passando no jornal. Foi a sala VIP ou rodoviária? Aquele já. Jornal na madeira. Imaginei que ia ter jornal aquela... Jornal na madeira. Jornal na madeira e máquina de expresso, café expresso. De graça. Café sala expresso. VIP de rodoviária. Cara, quando eu entrei, a sala VIP era um hotel. Gigante. Tinha salas com mesas pra conferências e reuniões. Você não tá entendendo. Que isso? Era cinema. Cinema? Tinha restaurante, tinha bares. Quarto de repouso com espreguiçadeira pra quarto. Você tirar um cochilo. Tinha lugares de guarda-roupas pra tu guardar tuas coisas, meu pendurar teu terno. Isso, gente? Era um luxo. E aí foi a família Buscapé na sala VIP, né? Ah, caraca, cara. Eu entrei no banheiro e tinha 1 milhão de lenços umedecidos. Aqueles empacotadinhos, um por um, aquilo é beleza. Individualmente. É. Aí eu volto, sento na mesa pra tomar café, a portuguesa. Você viu que tem lencinho umedecido a dar com pau no banheiro? Ele, por que você acha que a minha bermuda está esticadaça? Pra quê? Oh, meu Deus. Depois falo no brasileiro. Olha o brasileiro aí. Eu não quero encontrar brasileiro. Olha só. Cheio eu, de lenço. Eu roubando lá um monte de lenço. Roubando não. Você tinha direito. Eu tinha direito. Né? Peguei 10 quilos e enfiei na minha bolsa. Aí entrou uma moça. Ai, que vergonha. Aí comecei a fingir que tava penteando cabelo. Aí falei tchau, tchau. Au revoir. A revoar tava na Espanha. É, whatever. Aí, saí dali, fui lanchar. Tudo eu queria levar. Aliás, eu queria fazer aqui um adendo. Obrigado, Delta. Você me fudeu na ida, mas não conseguiu me fuder na volta. Obrigado, Tam. Vocês conseguiram me sacanear legal. Muito obrigado por terem me avisado um dia antes do meu voo que vocês iam acabar com a minha conexão. Caraca, muito gente. Muito obrigado, tá? Não, o melhor foi o e-mail que eu recebi. Senhor Frederico Cartens, estamos há dias sem sucesso tentando um contato telefônico com o senhor. Por isso estamos lhe mandando um e-mail. Ora, porra, será que era porque eu estava em outro país? Inclusive, vocês iam me devolver pro meu país que vocês não conseguiam falar com o meu telefone de casa? Será que isso tem alguma coisa a ver? Bom, tudo bem. Fomos pra fila. Aí que você vê, né? Ali que é a grid mesmo. Porque são três filas. Primeira classe, executiva, animais. A fila da primeira classe tinham 4 pessoas. Uhum. A fila da executiva tinham 26. A fila dos animais tinham 250, por favor. Ali que eu comecei a olhar e falei, eu nunca mais entro na classe. Não, com a gente foi a mesma coisa, cara. Ô, gente, mas é muito mais caro. Ô, gente, até mas parece. Vale cada centavo, Agatha. Parece, é pro próximo, tá todo mundo na classe animal de novo. Vocês ganharam upgrade de graça e o seu cara, ele conseguiu milhagem na executiva. Então ninguém pagou, por isso vocês estão falando que é fácil. Que é, não é fácil porra nenhuma. Olha só. Mas tu é animal, tu é sempre animal. Aí a gente entrou. Puta, quando eu vi aquela poltrona gigante, uma lágrima escorreu, cara. Eu falei, finalmente eu estou tendo tudo que eu mereço. Aí eu sentei na poltrona e já apertei o botão deitar totalmente. Tá. É, porque não é que nem a... Vira a cama, mano. A classe animal que a gente tem que empurrar com a bundinha pra... Não tem essa de poltrona mecânica, é eletrônica. É. Aí deitei e começou a embarcar, e eles fazem acho que sacanagem, a classe animal começou a embarcar e eles entram vendo a classe executiva. É, isso é uma sacanagem, cara. É. Aí entrou umas 4 crianças falando assim, caraca, que maneiro! E eu deitadaço na poltrona com tela de touchscreen, fone de ouvido gigante, não sei o que lá. É, tudo aí, fofo. É aqui que a gente vai, mãe? Aí a mãe vira... Não. Não, é lá no final. Mas ai, que horror, que sai. Cara, mas deu pé as crianças... Deu pena das crianças, ai, cara. Gente, eu, não, sabe o que, que eu acho? É muito desumano. Eu acho um absurdo as companhias aéreas. Um absurdo, porque não é barato viajar pra fora. Não, nenhum voo é barato. Cara, o voo animal... Você tá falando animal, classe animal, pagou caro pra estar ali. Pois é, eu paguei caro pra estar ali. Sabe quem é que sustenta o voo? É o animal. Quem é que justifica? É a classe animal. Porque a gente tava na penúltima cadeira. É, ali na rabeta que dá... Cara, vocês foram mal pra cacete. Vamos. Puta que pariu. A gente só não foi pior que a atrás da... Caralho, meu. Foram na quina do bico, mano. A gente foi sentindo o cheiro de cocô do banheiro. A menina já atrás de mim, ela fala assim: ai meu Deus, essa cadeira não reclina muito, que ela dava de cara na parede, né? Uhum. Atrás dela, né? Aí eu falei. Olha, o jovem, né? Foi muito escroto. Olha, eu me simpatizo com você, porque eu já viajei assim. Aí foi, reclinou a cadeira. Reclinei na cara da mulher. Pá! A garota teve que viajar Van Damme, né? Com a cá. Não, então, a Tan, ela é melhor que a Continental porque a cadeira dela reclina mais. Só que o que acontece? Quando a pessoa reclina na tua frente, a tua perna tem que abrir, porque não cabe a perna. E eu que sou baixinha, 1,60m, cara, eu fiquei em posição ginecológica a viagem inteira, é sério. Ai, que horror. É sério, você tem que ir de perna aberta. Oh, meu Deus. E você pagou caro pra estar lá. Agora, enquanto isso na Business First... Ônibus é mais confortável. Ônibus, isso que é absurdo. Ônibus trem é uma beleza, trem é uma beleza. É. Trem também, isso é absurdo. Mas enquanto isso na Business First, eu tava deitado, completamente, deitado, as pernas esticadas. Eu deitei ao máximo, fui até onde não podia mais. E não é cobertor de lã de merda, sabe? Edredom, cara. Puta, oxê, que vida, cara. Quando a senhora Jovem Nerd tentando abrir a mesa, porque o cara da frente tava reclinado, dormindo, e ela queria comer, e a mesa, quando abre e o cara tá reclinado, não dá, cara. Não dá, mesa, não dá, cara. E ela botando os negócios, caindo tudo com travesseiro e cobertor debaixo da perna. Eu comecei a jogar tudo no chão, cobertor, travesseiro, pra poder caber a bandeira. Eu pedi a aeromoça, por favor. Ah, ela está dormindo, não pode. Não, assim mesmo, nossa, vou começar. A gente chegou no avião e depois que a gente... Eu cheguei no avião, achei 10 euros no chão. Eu falei, é outro mundo. Tu chega, o cara já te dá 10 euros pra tu se sentir mais à vontade. Toma aí 10 euros pra ficar mais tranquilo. Ah, aí sentamos, a mulher já ofereceu um champanhe pra gente brindar o voo. Eu aceitava tudo, champanhe sim. Aí bebemos o champanhe, brindamos, aí eu deitei, esperei todo mundo entrar no avião. Eu decolei deitado. Falei, vou decolar deitado. Meu Deus, gente! A aeromoça falou, tem que sentar. Eu falei, não, eu sou a primeira classe. Ela falou, tudo bem. Que mentiroso. Aí, cara, a maior diferença, assim, tirando a diferença absurda da cadeira, mas a diferença mais brutal é a alimentação, cara. A nossa refeição demorou umas 2 horas. E da classe animal demora 30 segundos, né? Segundos. E a mulher passa jogando aquelas canecas amassadas e depois passa jogando sopa, né? Toma tua sopa, come rápido. Depois vem recolhendo rápido tudo e acabou, né? É. Cara, a mulher trouxe o cardápio. Primeiro com cardápio de vinhos com indicação do sommelier. Meu Deus, sommelier de bebê. Sommelier. É indicando... Delícia, maluco. Whatever. Tu tava na classe fodida, a gente tava com cardápio na mão. Sommelier? Quem disse que é sommelier? Agora tem sotaque de francês. Sommelier. É bom que você escreve. Tá bom. Sommelier, se vou, né? Bem, tinha o cardápio dos vinhos, tinha o cardápio das entradas e o cardápio dos pratos. Gente, que diferença. Aí a mulher serve primeiro as entradas, todas, gente. A entrada eu quero essa. Não, você são todas. Eu sou um capial ainda. Para o próximo eu acerto. Ah, era mó capial mesmo, derrubando os vinhos. Eu dormi e derrubei o vinho, foi uma vergonha. Uma vergonha. Ai, meu Deus, gente. Mas elas limparam rapidinho. Eu li aquele negócio lá do sommelier, whatever. Eu olhava assim, textura madeirada, não sei o que, sei lá. Eu falei, qual que você vai querer? Deixa eu ver. Aí eu olhava os rótulos. Muito técnica, né? Qual a loja mais bonita? Essa aí eu dourada. Olhava assim, naquela douradinha. Vai essa douradinha aqui, por favor. Irmão, eu tive 2 refeições. aonde eu comi comida, eu não comi um negócio processado, tá? E fui de lá até aqui tomando vinho. Ah, que chique, meu Deus. Eu deitei na cadeira, a moça perguntou, o senhor gostaria de um vinho, uma champanhe? Eu falei, ah, eu gostaria de um vinho branco, preferencialmente. Qual você me sugere? Ah, nós temos um alemão excelente. Eu falei, ah, das gut. Ah, lá na classe animal, eles também têm um alemão, né? Um alemão excelente. Tem um alemão que faz o rango, né? Alzheimer, é. Aí ela trouxe e eu tomei vinho de lá até aqui numa taça de vidro. Exato, exato. Gente, talheres de metal num prato de cerâmica. É verdade. Pela primeira vez na vida eu consegui entender como é que as pessoas mais velhas se sentem quando elas entram no avião hoje em dia e olham assim em volta e falam, porra, isso é uma merda. Porque antigamente isso era viajar de avião. É, com certeza. O avião era aquele padrão, era um evento, as pessoas iam arrumadas, etc. Hoje em dia você entra na classe animal, onde tem sete pessoas por fila e são 40 filas. É, sinistro, cara. Eu sei que são 40 porque eu fui na fila 40 do lado. Eu sentado na cadeira, o meu ombro ficava no corredor. Isso. Então toda vez que passa alguém, bate em você. Não, cara, o carrinho da refeição sempre bate no meu pé. Porque fica na posição ginecológica, a perna fica no corredor, e eles passam. Eles não pedem desculpa, não. Eles vão passar. Não, não pedir desculpa. Não tem que pedir desculpa nada, você tá na classe animal. Sai daí, animal. Tira essa pata daí. Você já viu o criador pedir desculpa pro gado? Que escondeu a chicotada no gado? Não tem isso, não, cara. O que que acontece? Na ida, eu fui levando pintada no ombro. Pintada? Pintada? Pinta, roupa. Tava... Pá! Valeu, né? Que nojo. Que era na porta do banheiro também. Quer dizer, quando eu não tava levando pintado, eu tava sentindo o cheiro de cocô alheio. É uma merda, cara, sentir. Eu já viajei uma vez nessa última cadeira, você, quando o cara dá descarga, você sente passar por debaixo, né? Ai. É. Meu irmão, você sente a pressão do ar. Nojento. Aquela, eu tinha vontade algum dia, não vou fazer isso quando sou maluco, de dar descarga no banheiro com a tampa aberta pra ver o que acontece. Eu acho que ela suga a realidade. Acho que ela suga, porque você já viu que tem um adesivo gigante, só dê descarga com a tampa fechada. E quando você dá descarga, a tampa, ela dá uma entrada, ela... ela tá dentro, depois volta. Eu acho que se você der a descarga com a tampa aberta, o avião cai. É. Acaba com a pressurização interna do avião e mata. Gente, eu queria ter essa descarga em casa. Deve ser tão bom, né? Porque você não se preocupa com o entupimento de preparar. Now boarding, final call. O senhor deseja sobremesa? Aceito. Que sobremesa você poderia me oferecer? Eu também, né? Se é pra ser escroto, eu vou até o limite. Sobremesa a senhora me oferece. A gente tem um sorvete, salada de frutas e uma outra porcaria lá que eu não lembro o que era. É, perfeitamente. Sorvete, teríamos algum diet? Não, senhor, infelizmente não temos. Isso é um problema. O senhor aceitaria, então, salada de fruta? Meu amor, eu estou de viagem, eu quero que se foda. Qual sorvete que a senhora tem? Nós temos sorvete de chocolate e temos sorvete de vanila. Ah, vanila. Creme, né? Creme, né? Me vê um sorvete de vanila. Aí a mulher me vem e me bota um potinho de Häagen-Dazs. Por favor. A gente descobriu por que que tem a cortininha que separa a classe animal da executiva e da primeira classe. É pra não causar uma revolta tão grande na classe animal a ponto deles se rebelarem e tomarem tudo. Sabe, invadirem a classe business first, invadir avião, derrubar avião e fazer um motinho. Só, em determinado momento, eu me dei o trabalho de olhar lá pro fundo do avião pra ver aquela cadeira que eu vim. 40H e K. É longe pra cacete. Ali que eu tive noção como tem gente naquela porra daquela classe animal, cara. É um mundo de gente. Aconteceu a situação mais escrota do mundo, né? Mais agressiva possível. Olhei pra trás, dobrei seu corpinho pra trás, olhei pra trás. Sabe quando você olha pro vazio e o vazio olha pra você de volta? Eu olhei pra classe animal, parecia filme. Se não todas, a maior parte das pessoas que estavam no corredor olharam de volta pra mim. Ah, meu Deus, não acredito! E aí, quando elas olharam pra mim, a aeromoça, por sua vez, sem olhar para a classe animal ou olhar pra minha cara, simplesmente fechou a cortina, assim. Ai, gente, eu não acredito. Gente, isso é muito horrível. Foi tipo um último contato, né, entre dois mundos. E aí... Quando você foi na classe executiva, você foi em que posição da classe executiva? Porque eu fui, só pra ter uma ideia. Eu fui na 6A e 6C. Na janela e corredor. Foi do lado esquerdo. Não, em frente à parede. Primeiras, em frente à parede. Não pode perguntar isso pra classe animal, né? Que a resposta vai ser sempre a mesma. Qual a posição que você foi? Sempre de quatro. É sempre de quatro sem vaselina, por favor. Seria a vaselina, aeromoça? Não, não seria vaselina aqui na classe animal. Tem areia, serve.